Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Realize já a sua conquista, Jardim Amaralina, que empreendimento legal, hein? BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece Extra Economia. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, povo! Ó, tamo aí, tamo aí. Legal, legal. Ai, ai, ai. Peraí, o que eu tô ouvindo aí? Hoje chupa não vai o quê? Dar certo. Chupa você. RG! Diabo! RG! Diabo! Aí oh, não, aí peraí, não. Peraí. Tá. Caraca, devagar, velho. Quem gritar mais alto vai ganhar um prêmio. Um, dois e já. RG! Diabo! RG! Diabo! RG! Diabo! RG! Diabo! Pera que deu empate técnico. De novo, um, dois e já. Ah, não é possível. Diabo! RG! Diabo! RG! Viado! RG! Meus amigos, tá no ar Estádio 97. O nosso agradecimento especial a vocês que estão aqui fazendo o Happy Hour com a gente na Audio Club, aqui na Francisco Matarazzo, na Barra Funda. Só que é o seguinte, quem acha que pode chegar aqui e entrar, não é assim, tá? É um evento que a gente sorteou os ouvintes para participar. Então, por favor, não adianta vir para cá, tá bom? Faremos outros happy hours durante o resto do ano para comemorar os 18 anos de Estádio 97. Muito bacana, a galera chegando, já tem muita gente aqui. A gente pôde perceber aí pelo coro aí da galera fazendo o seu agrado RG número 2, não é mesmo? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês aí que, como diria o Domênico, eu, que ele tem uma frase inovadora, eu, o Domênico falou assim, vocês são a nossa razão de ser. Eu falei isso? Você falou isso, Dudu. Tá poeta, hein? Caraca, velho. Bonito aí, Domênico. Domênico, o poeta. Ruim. Ruim. Só não lembro quando que eu falei isso aí. Faz tempo? Hoje de manhã. Hoje? Hoje de manhã. Hoje de manhã na minha cama. Você tava emocionado, inclusive. Falei com a tua mãe. Ah. Ah. Junto com ela, inclusive. Ô, Motinha. Cadê o Mota? Não tô vendo Mota. Não tô. Aqui, ó. Agora eu vejo o Mota. Oi. Tudo oi. Bem, Motinha? Oi. Oi, tio. Tudo bem? Beleza. Beleza. Ô, Mota, vamos pentear o cabelo aí, tá ok? Ô, cuida da sua vida, ô trouxa. É cabelo de boneca velha. Ô, para ali falar pro seu jeito, filho, hein? Fazer enquete que você perde. É. Isso é cabelo de vudu. Ô, cuida da sua vida aí, ô, Tom. É Ale. Oi, eu sou Ale. Oi, eu sou Ale. Olá, eu sou Ale. Ô, beija, ô, beija. Ô, beija. Benjamin, faz coral de Ale aí com a galera. Ó, tô de novo. Coral de Ale? Vocês sabem como é o coral de Ale, né? Tem que sair assim, ó. Olá! Eu sou o Ale! Tô, mas eu tenho que fazer o dentinho, né? Tem que fazer o dentinho? Olá, vou ensaiar, vai dois e já. Olá! Eu sou o Ale! Traíra. Então quem imitar melhor agora vai ganhar um prêmio. Cadê o bar? Os caras fazendo dente, mano. Cadê o bar? Camiseta. Ah, a camiseta. Camiseta. Aí. Então vamos lá. Cadê? Um, dois vai. E já. Olá, eu sou o Ale. Ah, olha que muito bom. Benjamin. De novo. Um, dois e já. Olá, eu sou o Ale. Ah, caramba. Esse palmeirense vai ganhar, senão tá de quase que dá câimbra no lado. Cadê o bar? Sensacional. Muito bem. Ô, Motinha, vamos às manchetes do Estádio 97, sim, comemorando 18 anos, Motinha. Sim, vou começar com o Porco, que joga daqui a pouco. Ah, campeão. Então vamos lá, de Porco. Para campeão aí. Cadê o Motinha? Ah, também, é nóis. 3-0 hoje, hein? Para do campeão aí, ô, Motinha. Tem muito palmeirense aí na área ou não? Tem palmeirense aí? É, os caras estão voando pro jogo. Mas vamos jogar 7:30 aqui do lado. É, tô tudo desanimado, né? O bando de Série B. Ah, o que você quer falar aqui hoje? Se apareceu hoje aqui? Ô, Azedão! Fiado! Azedão! Fiado! Puxa a manchete aí, ô. Ô, palhaço, fica quietinho hoje aí, ó, no seu cantinho. Piano aí, ô, mané. Piano. Ô, Domênico, o Palmeiras que encara o São Bernardo daqui a pouco, 7:30 aqui na Arena, né? Ah. E pode ter novidade, né? O Mina E talvez, eu não tenho certeza se o Moisés vai entrar. Eu o acho... Rudy falou pra mim que vai. Quem? Você. Moisés? É. Moisés? É. Ô, vovó, Moisés segundo tempo, né? Ele tá sem recondicionado, sem, né? Sem recondicionado, ritmo de jogo. É. Fala assim, ritmo. Ele tá sem ritmo de jogo. Mas ah, é? Ritmo. Isso, isso. É bom fazer isso que é uma massagem pra garganta. E, ó, ai, que gostoso. Faz de novo. Eita, ó, eu acho que deve jogar o Valtinho, viu, Lulu? Que Valtinho? Não tem Valtinho. Vitinho. É Vitinho. Dá uma segurada, véia. É. Me chama de lobo mau porque hoje eu vou comer a vovozinha. Ah! Ô, véia. Oi. Mas parece que não é ele que vai pro pau, não, hein? Parece que é o Roger Guedes e vai o Thiago Santos também no meio. Foi o que eu falei. Então, mas tá todo mundo pedindo aí a permanência do Vitinho aí no time titular. Mas parece que o cara não vai abraçar essa ideia, não, Domênico. O maluco tá dando muito em ponta de faca. Ele vai de novo com o Felipe Melo e o Thiago? Sim. Caralho, e vai jogar com o Roger Guedes ali na... Não é possível, velho. Na direita. Ô, pessoal da organização, pode, por favor, pedir uma porção de halteres e de whey protein aqui pro mano? Por favor, mesmo, hein? Ó, tô saindo da dieta aqui com essa coxinha fitness aqui, ó. Ô, Dodô. Fala. E agora o Barcelona, né? Avisou o seguinte, que o Barcelona vai fazer a opção de compra pelo Mina, né? Ele vai embora em 2018. Em janeiro de 2018 ele vai pro Barcelona, né? Vai pagar... Porque falavam que ele ia no meio do ano, né? É. Então o Matos estava lá, né? Negociando, então será vendido por 9 milhões de euros. Né? 9 milhas? É. Que pouco, hein? É. Mas o Mina a multa era essa, né? Empresta pro São Paulo 6 meses, a gente dobra isso aí. Dobra o quê? São Paulo vende por 20 milhões de euros. Ué, o moleque jogou no São Paulo 8 jogos, foi vendido quase isso, seu louco. Quase? Muito mais. Mas ele é um zagueiro, não esqueçam, ele não é atacante, ele é zagueiro. Entendeu? Mas ele faz mais gol que o Mário. Se não me falha a memória, ele é total, é tudo no Palmeiras. É. É, acho que tudo é do Palmeiras ali. Se eu sou Alexandre Moita, eu falo, o Mina é irmão do Douglas, que vocês trouxeram de São Paulo. Quer trazer mesmo? Eita. É uma boa. Você tá louco. Mas que mais aí? Os olhos do jogador. Você vai ver que fala mais aí. É só isso, Domênico. Só isso. Daqui a pouco o porco joga. Que repórter ruim, hein? Ô, vai te catar, velho. Tá me queimando, sua louca. Fala mais. Ah, fecha a perna aí, ó. Aquele menino ali não parece o Pedrinho que jogou no Palmeiras? Qual menino? Esse aí, ó. Pedrinho. É o Pedrinho, que machucava o joelho. Machucava o joelho? É, toda Pedrinho, se tivesse radiografia, ganhasse milhagem, ele dava a volta ao mundo. Por que deu piti ali? Ó, atrapalhou a piada do Alê. Fala de novo, Alê. Não, o Pedrinho, você falou do Pedrinho, Pedrinho, né? Pedrinho. Calma. Se radiografia desse milhagem, o Pedrinho já tinha dado a volta ao mundo. É boa. É, tá ok, olha aí, segura o comunista lá. Bom, continuando com as manchetes, Palmeiras já foi? A culpa é do Beija, que não deu uma de Cristina Rocha no caso de família. Eu só acho isso, minha opinião, sincero. Agora é o seguinte, o Vilela, o nosso mídia sociais, onde o pessoal pode assistir o programa? Eu tô vendo câmeras aqui. Microfone. 97fm.com.br / estúdio ao vivo. No estúdio ao vivo, então isso. Vai lá. 97fm.com.br / estúdio ao vivo, beleza? Assista o programa ao vivo aqui. Com a gente. Estádio. Ô! Ô, Beija! Oi, vamos lá. Vamos falar do Corinthians, mano? Opa, vamos lá, Sombrar. Vamos lá. Vai, Corinthians, mano. É isso aí. É isso aí. Rumo a mais um título paulista. Contra tudo e contra todos. É isso mesmo. É isso mesmo. Chupa, Dodô! É isso mesmo. Vai, Corinthians, mano. Chupa, Dodô! Mano, vai, Corinthians, mano. Ó, quem torce pro São Paulo, dá um grito aí. Quem é santista? Aê! Caiu quem ali, é palmeirense? Aê! Quem é corintiano? Ampla maioria, é isso mesmo. Vamos falar do time que tá indo rumo ao título paulista do ano de 2017. O bagulho é louco. Cadê o momento fanfarrão? Cadê? Momento fanfarrão não, é a verdade. Você viu o baile do Corinthians ontem? Ei! E digo mais! Baile quente! E digo mais! Quarta-feira que vem, o Jovandovski vai pegar a porcada, mano. Prepare-se! Quem? O Jovandovski. Quem? Jovandovski. Você tá de brincadeira, pô. Mais sumido que a orelha de freira ontem. Domênico Gato, o Corinthians pegou ontem o Novo Horizontino, ganhou por 1-0. É, o Corinthians aí, pra falar a verdade... Aí, goleada, não... né, mano? Goleada. Então, a torcida do Corinthians tem que se convencer que esse ano o Corinthians ele vai participar dessas vitórias aí magras, tá certo? Essas vitórias anoréxicas, porque não tem jeito. O time do Corinthians tá passando por um momento aí difícil, o Corinthians tá passando por um momento de remontagem, e a torcida precisa compreender isso daí. É... Viu um trabalho, talvez, do Carilli já na parte defensiva. A defesa do Corinthians hoje é mais estável do que estava no fim do ano passado. Inclusive o Pablo, que marcou um golaço de cabeça ontem. Gol de videogame, hein? Golaço, você viu? Ele subiu ali no terceiro andar, puxou a cabeça para trás e mandou pro gol. Parece um chute de cabeça. Parece Ednancy um pouco, não parece? Lembra. A cara do Ednancy. E o Fagner, que parece a Tammy Gretchen. Mas o negócio é o seguinte, a zaga do Corinthians está bem postada, e isso é um bom sinal. Porque um time precisa ser. Você precisa começar a arrumar um time aí, justamente da parte defensiva para a parte ofensiva. Então o Fábio Carilli já está dando um. Pelo menos mostra um pouco mais ali de maturidade naquela parte defensiva do Corinthians. E creio que nas próximas partidas o Corinthians comece a aproveitar um pouco melhor a parte ofensiva. Jô, pelo amor de Deus, você precisa ficar no mínimo 12 horas treinando finalização. Você não pode, Jô, fazer uma partida tão omissa como você fez aí nos últimos jogos e as chances que você tiver durante a partida você não aproveitar. É uma rave de treino de finalização? Precisa ter, umas 12 horas, no mínimo. Pede no uma mínimo. Porção de finalidol aí pro Jô, por favor. Não, mas é verdade, Ale, é verdade. Porque o Jô, no penúltimo jogo do Corinthians, ele perdeu inúmeras oportunidades que ele não poderia ter perdido. Ontem a bola não chegou tanto assim, mas as oportunidades que ele tiver, ele tem que guardar. Ele tem que saber que ele é extremamente importante nesse esquema do Carilli, porque o Corinthians ele não cria tanto por jogo. Ontem o Corinthians, fora o gol que fez no primeiro tempo, no segundo tempo foi um time apático. Teve só um chute do Felipe Basso que a bola desviou e foi no travessão. O jogo é diante do Audax, inclusive o Corinthians pode poupar alguns jogadores já para pensar no jogo contra o Palmeiras na quarta-feira. Então eu penso sim que o Corinthians pode daqui a pouco aí tá arrumadinho dentro de campo e fazer frente pra qualquer time no Campeonato Paulista. Aê, garoto! Tá, inclusive a porcada quarta-feira. Aê, chupa, Dodô! É isso aí, mano. E a porcada vai estar em crise quarta-feira. Aê, garoto! Que isso, Aleão? O que que é isso? Não, falando outra coisa. Pode vir saber, Ale, tá maluco? Você tá zoando, Ale? O Jô foi chamado de atacante e peru de transformista. Aquele que tá sempre escondido, mas não tem nada a ver isso aí. É mesmo, ele se esconde mesmo. E, ó, tamo junto, Dodô. Hashtag. Tô de olho em você, hein, Ale. Por mais que ontem. Tá horrível esse Paulista, time. Quem? Corinthians? Tá nada. A coisa vai melhorar. O Corinthians ontem teve o pior público da Arena, da história da Arena desde 2014. Vai se acostumando que agora é sempre assim. 11.700 e qualquer quirela. Mas, Sombra, pra ver o nível do Campeonato Paulista, foi o melhor público da rodada, cara. Tá na cara que vai perder hoje, possivelmente, pro Palmeiras, que joga em casa contra o São Bernardo, mas até agora, da rodada, foi o melhor público. 11.700 e poucos. Ontem o Santos, lá na Vila, deu também menos de 11? Teve 11.300 e qualquer coisa. Tem aquele lance dos camarotes lá. Algumas dezenas diferem o público, mas é realmente frustrante, Sombra, porque quarta-feira à noite, antigamente, cara, os estádios estavam lotados. Hoje em dia, cara, RG, não dá, cara. O torcedor está descrente com relação a tudo. Mas é isso aí, é porque falta mais clássico. Eu, por exemplo, que sou um amante do futebol tradicional, eu tenho alguns clássicos que eu respeito demais. Por exemplo, casado contra solteiro. Esse é bom, hein, Ale? Barriga contra sem barriga. Camisa contra sem camisa. E principalmente no fim do ano, o jogo dos pelados, que é o time de meia contra sem meia. Que é um clássico bem tradicional e que tá dando mais renda do que o jogo do Corinthians. Mano, fala, Silvério. José Silvério, um bom final de tarde a todos aqui. Olha, é com imenso prazer que eu tô aqui pra elogiar a atuação do Malone ontem. De novo? Olha, como jogou bem, viu? Saiu aos 20. Não, de verdade, viu? Malone jogou uma bola bonita ontem, viu? Ele acertou um passe no meio de campo. Um passe? Na saída de jogo. Ah. Que passe bonito, viu? O cara que deu. Comece o jogo, começou, ele dá um toque. Ele não errou passe. Não errou. Não, ah, não. Entendi. Parabéns ao Malone. Quem foi o melhor em campo no Corinthians ontem? Ah, o Malone. Romero. Romero. Cristiano Romero. Não. O quê? Cristiano Romero. Nossa, velho. O Romero ontem jogou bem. Jogou bem, dentro da limitação que ele tem, foi um cara esforçado, foi um cara que se dedicou, foi um cara que correu muito melhor do que aquelas porcarias que estavam jogando ali, tá certo? Ó, atenção, Carilli, só vou fazer mais uma cornetada aqui, Sombra, pra poder mudar o time aí das manchetes. Mas o negócio é o seguinte, atenção, Carilli, não coloque mais o Felipe Bastos, Carilli. Dá uma oportunidade pro Maicon, dá uma oportunidade pro Camacho. Se você trouxer, Marcel também é outro volante ali também que pode jogar, inclusive ele já jogou algumas vezes improvisado ali na lateral esquerda e foi bem. são caras que hoje são mais participativos do que o Felipe Bastos. O Gabriel Giroto, ele precisa de mais um cara ali para poder desafogar o meio campo na parte defensiva e chegar a bola no Rodriguinho, no Romero, no Marlone, com mais qualidade. Porque se você só tiver o Gabriel Giroto para tentar articular alguma jogada ali, o cara vai ficar com o Pires na mão. Vai ficar com o Pires na mão. Precisa ter mais um cara ali do lado dele para poder desafogar o garoto. Mas isso aí, Carilli, vamos que vamos, porque sabadão tem o Audax, mano. Vamos pra cima do Audax. Beleza, beleza. Continuando com as manchetes do Estádio 97. O Estádio 97, hoje ao vivo aqui, fazendo happy hour aqui na Áudio Club. Muito legal. Galera bacana. E tá bom aí no fundo? Tá legal aí, galera? No fundão aí. Boa. É o, ali no fundo é o bonde dos fracos de feição. Tá tudo... É tudo nosso aí, hein? Tá certo, então. Vamos continuar com as manchetes do Estádio 97. É mesmo? É, né? Fazer o quê? Ai, ai, ai. O placar do Estádio 97 informa. E aí, boa noite aí, galera da áudio. É, vou mandar um áudio pra vocês. Aí, Dorival. Aí o RG mandou aqui pra mim. Falou que cairia bem. Na Vila! Caramba, nem lembrava. Quando o São Paulo tinha ganhado do Santos lá, hein? Acho que eu não era nem nascido, pra falar a verdade, viu? 300 anos sem perder no Paulista. Ia ser um show, né? Começou tudo bem, com 1-0. De repente, aí foi. São Paulo 1, 2, 3. Que pena. Com direito a fintinha no goleiro, faz tempo que não tinha. Santos apenas 1 e de virada, hein? Isso aí, ó. São Paulo ensinou a gente comer o peixe sem prato, ó. E o Lucas Lima, hein? Será que tá a cabeça já no carnaval? Na irmã do Neymar? Valeu, galera. Bom programa aí na áudio. É nóis. Boa. É, meus amigos. Ai, ai, ai, ai. Muito bom. Mandamos. Ei, RG. Mandamos peixe sem prato. Essa é boa, essa é boa. Ei, RG. Cadê o couro? Gente, homenagem, RG. É, RG. Ele quer muita homenagem hoje. Chupa, RG. Cara do RG tá ótimo. Porra, até você, Ale? Não! Chamando. Ô, Dodô! Como é que você tá? Ô, oh, garoto! Esse Ale tá, porra! Acertou! Vai se ferrar, aí, o bando de otário! Viado! Ó, de verdade, ô, palhaço, chupa! Ó, eu tô fazendo jiu-jitsu agora! Trouxa. Chupa, palhaço! Vai se ferrar. Chupa, palhaço! A boca, trouxa! Aí, bota! Fala aqui, aí! Aqui é Tim Benjamin, tá ligado? Ah, então dá pra ele! Aê, acertou! Tamo junto! Foi roubado, teve um pênalti pro senhor. Aonde? Eu não vi o jogo, mas foi roubado. Como assim? Teve tá um louco? Pênalti e teve impedimento com o gol do Copete. Foi ou não cê foi, Bigode? Você tá louco? É, RG? Você tá louco? Não foi, não foi, não foi. Ah, então foi muito sorte. Muito bem, muito bem. Foi o Dorival que pirou, não foi, é isso RG? Aí. Fazendão chora. Tem muito São Paulino aí na plateia ou não? Bacana, bacana, bacana. Sim. Mas, ô Motinha, quais são as novidades? Daqui a pouco a gente fala do jogo, mas quais são as novidades de hoje? Hoje, hoje o Prato jogará no próximo jogo, né? Tá. O São Paulo tá vendendo, dizem, ainda não tá confirmado, mas diz que o São Paulo já chegou a 30 mil ingressos vendidos pro jogo de sábado. Vai repetir, então, né? Vai bombar, não tem jeito, né? Acho que vai ter mais. 50, vai, né? Ter, vai a 2,50, capaz de não, 2,50 é quanto tu paga pra ir na tua casa. Ah! Ô, juiz! Ô, juiz! Olha o nível. Ô, juizão! Olha o nível. Ué, 2,50 mas... e o combo sai olha por um. Uma unidade. Ó, começou o mimimi. O São Paulo vai bater de novo o recorde mimimi de público. Nada, eu sou a favor disso. Aí vai chiar. Ai, mas tá 10 reais. Nossa, mas, ai. Véio, tá mais barato ai. Entrar no Morumbi do que comprar um trailer aqui no Farol, velho. Ai, meu Deus. Tá de... Ué, quando vocês davam, trocava ingresso pro Latinha lá, os caras não iam assim mesmo quando vocês estavam na M. Teve uma época. Pra quem? Muito bem, muito bem. O ingresso do jogo de São Paulo é troco de padoca, velho. Estão de brincadeira. Ué, mas o São Paulo não vai. Ale Oliveira. Oba! Ale Oliveira. O que você achou ontem do jogo, especificamente no caso do Tricolor? Olá! Não, achei olá, que o... eu sou o Ale. Eu sou o Ale. Ah, que... vale aquilo lá, meu? Falando sério. Chato. Corão é do Ale, vai! Ah, de novo! Olá! Eu sou o Ale. Isso é um Judas Iscariontes, viu? Iscariontes. O São Paulo já havia mostrado a evolução muito grande do primeiro para o segundo jogo. Você sabe que é a primeira vez, o ano passado, o São Paulo não ganhou 3 jogos seguidos nenhuma vez. Então o Rogério conseguiu isso, conseguiu bater alguns recordes lá na Vila Belmiro, quebrar alguns jejuns, né? E o time mostrou evolução, tabus. Né? São Paulo quebrou 10 tabus. E mostrou evolução. Já contra a Ponte tinha jogado bem, de novo na Vila foi muito bem. E o Cueva tá jogando demais. O Luiz Araújo também foi uma substituição certeira, né? E o time tá encaixando, né? O time tá ganhando corpo. Acho que vai ser difícil pro Jusilei jogar, porque o Schmidt tá jogando muita bola. E o Prato, ainda tem o Prato para entrar nesse time. A única ressalva que eu faço é o seguinte, se você for levar em consideração os desfalques do Santos, são 5 titulares que não jogaram, né? Ah, foi por isso, tá vendo? Não. Ah! É isso aí, Ale, fala a verdade. Ô, Zedão, cala a boca, velho. A vitória foi merecidíssima, mas o Santos jogou sem 5 titulares. É só quando eu bebo, que eu tô bebendo bastante. Mas olha, o São Paulo também não jogou desfalcado. Tipo. O São Paulo jogou sem o Wellington, nem. É, se você analisar o Prato, também será um jogador que é titular hoje. Pode Sim. ser considerado titular do São Paulo também. E aí? Não, não, o São Paulo tem 2 jogos, ainda, né, não Ale? Dá pra jogar na conta como desfalque, né, mano? Não, o RG, estrearam, porra. Mas o São Paulo ainda tá... Nem estreou, tá, como tá ser, o São Paulo tá sendo montado ainda. Jogou 2 jogos. Ó, chegou time. A Dona Encrenca aí, Ale. Olha, garoto. Chegou a Dona Encrenca? Chegou a Dona Encrenca. Encrenca! Encrenca! Encrenca! Mas, ô Sombra, eu fiz um verso pra ela até que ela veio hoje, né? É. Eu bebo porque vejo no fundo do copo a encrenca amada. Se eu não beber, a encrenca morre afogada. E a minha mãe tá aí também. Eu fiz um pra ela também. Pode ser minha. Pode ser minha, pode ser mãe. Só não pode ser minha mãe. Nossa, tá certo, senhora. Ó, mano, o mais impressionante ontem do São Paulo foi o seguinte, o São Paulo teve vontade e foi buscar coisas que a gente não via ano passado no São Paulo pra reverter um resultado, né? Eu acho que a maior contribuição do Rogério, eu acho, com esse time, a diferença é o seguinte, o São Paulo, você via vontade, a fome de buscar o gol, de reverter o resultado, coisa que você não via no São Paulo ano passado. Mas você não acha que o Rogério errou ontem, Motinha, na escalação do Neilton? Porque diante da partida contra a Ponte que o Luiz Araújo fez, pelo menos no meu conceito, eu acho que o jogador ele tem que ser adepto daquele critério da meritocracia que o Tite gosta de falar. O cara jogou bem no último jogo, preserva o cara como titular. Mas o Rogério ele tem pregado que ele tem que fazer uma rodagem dos jogadores. Ele tá falando que talvez ele tenha pensado assim, pô, olha, o Neilton ainda não jogou, então vamos por ele pra jogar, testar, mas porque né? Ele tá acostumado a jogar na Vila, conhece o ambiente da Vila. Na Vila? Eu acho que ele fez uma leitura ainda mais inteligente, o Rogério, nesse sentido. Ele é muito inteligente, né? Nesse sentido, ele fez o quê? Ele os dois. Lógico que conhece. E aí ele deixou para ter uma opção de tirar um cara nota 4, nota 4,5, para colocar um moleque que tá com o gás todo e que poderia contribuir muito mais do que o Neilton. E foi o que aconteceu. No segundo tempo, o time voou, né? Ele mudou. Exatamente. Mudou no segundo tempo, o São Paulo foi outro. Mudou no segundo tempo, o São Paulo tava voando. Era impressionante a vontade dos caras e a capacidade física do São Paulo. Verdade. O Rogério já falou que ele vai ser o treinador churrascaria, né? Por quê? É que é adepto ao rodízio, né? Ele adepto falou. Todo mundo é titular, ele o fala. Narigudo. Oi. Você que viu o jogo também, né? Porque você falou que deu um passeio, então é porque você viu o jogo. Me diz uma coisa, ninguém tá dizendo que o Rogério, ninguém quer dizer que o Rogério já é o cara. Mas com um pouco desse trabalho que ele vem mostrando, já dá pra dizer que ele é um forte candidato a um dia ser o cara? Bela pergunta, hein? Ah, palmas pro Sombra. Esse cara sou eu. Pergunta com argumento. Sobre eu acho que ainda é cedo. Não é porque ganhou ontem também que agora é o Rogério Guardiola. Não, mas que ele menos, tem, né? Eu falei da outra vez. Eu falei pra você, ano passado. Ele vem com tudo, ele se preparou. Cara, o Rogério, gente, ele tá se preparando pra ser treinador desde quando ele tinha uns 36 anos. Eu acho que ele tem tudo pra dar certo. Já tem uns 30 anos que ele já tá se preparando. Acho que ele tem tudo pra dar certo. foi isso que eu perguntei. Mas ainda acho cedo. Obrigado, Luciano Huck. Semana passada o Mota descendo o pau, lembra? Perdeu o pau d'água. Falei que não ia dar certo. Nunca. Agora hoje, então calma. O mito calma. Eu nunca critiquei. O quê? O mito eu nunca critiquei. O quê? Nunca critiquei. Oi! Oh. Criticou? Aí. Quem que... Tem testemunhas aí? Tem? Não, peraí, você torce pra quem? Eu combinei alguma coisa? Ah, imagina, não. O cara do nada falou, vou falar com o Mota. Isso aí é mais combinado que a pegadinha do João Kleber, você é louco. Vai tomar banho, velho. Não me venha com churumelas. Vamos lá, não é Lava Jato, mas vamos ouvir a delação. Peraí, como é que você chama? Marcelo. Torce pra quem? São Paulino. Lembra no passado, em junho do ano passado, eu falei, Rogério Ceni vai ser treinador. O que que o cidadão Mota falou? Cuidado que o Mota tá com um jacaré tão grande na camisa, que eu acho que ele ainda vai sair e matar a gente aqui. Ele falou que o São Paulo nunca seria campeão com o Rogério Ceni. Falou que o Rogério Ceni, se fosse treinador, seria um fracasso no São Paulo. O ídolo não deveria ser treinador de São Paulo. Hoje não vai ser legal. Nossa! Quem vai ser o Paulinho? Quer ele tira que ele falou isso? Deitou, hein? Excelência, não, pela ordem, mentindo, excelência. Pela ordem, excelência, pela ordem. Motinha de cama, deita um, deita dois. Eu acho que o divino não escuta bem. Mas réplica. Até um pouco antes, quando o Rogério Ceni estava no fim de carreira, o Rogério Ceni, ele falou que era o pior goleiro do mundo. Daí teve o jogo contra o Laú, falou, nossa, é um monstro, é um mito de novo, deitou. Deitou, Dodô. O pior que é verdade. Ele lembra que ele tinha falado, Rogério, aposenta. Ai, nossa, ai, meu Deus do céu. Caramba, hein? Que é isso? Deitou um pouco. O relator, eu queria falar aqui, tá ok? Pra aparecer aqui, tem neguinho, velho. Luiz Salles. Lá vai. Você torce pra quem? Mais um. Tricolor. Não, Motinha, gosto muito de você, mas você falou, você chegou a falar que tava na hora do Rogério Ceni se aposentar, já tinha passado da hora. Isso é verdade. Boa, Cotonete! Entendeu? Nunca falei isso. Olha, o cara parece o senhor Burns, cara. O que eu falei assim, foi me perguntar, do que você acha do Rogério? Eu falei... Pra ele passar nervoso, o que vão fazer com ele? Já tá mudando. Gagueja não. Gagueja não, Mota. Gagueja tá mentindo, Mota. Gagueja tá mentindo. Olha, eu tô filmando o que eu tô falando no estádio, tonto. Vai aparecer, coloca uma melancia na cabeça. Quem mais é São Paulino aqui? É só quem ouve o programa sabe. Vai. Ô, Alê. Oba. Mas uma coisa tem, né? Há muitos anos eu não via o São Paulo jogar contra o adversário na casa do adversário com a personalidade que jogou. Verdade. Tendo mais posse de bola do que o Santos na Vila Belmiro. Então, o placar foi merecido, né? Eu falei aqui dos desfalques do Santos, e é verdade, mas o São Paulo jogou muita bola. E aí o Mota já tinha falado, né? É o tipo de trabalho que você percebe o dedo do treinador. Uhum. E o Mota já ele tinha... Falou assim, isso, é? O Mota falou. Falou? Ah, é. Mas você percebe que o time está evoluindo demais. Agora, um time que não tinha reposição ou não tinha elenco, pode começar a ganhar suas peças de reposição. Por exemplo, que em tese, Gilberto e Luiz Araújo são reservas. Sim. Os titulares em tese, quem seriam? Prato e o Wellington, né? Não, é verdade. E mesmo os jogadores que estão entrando, o Araruna... Mas o Araruna, eu vou te falar, o Ale... O Araruna jogou bem. Luiz Araújo... Eu tava falando até pro Sombra ontem. É questão de tempo ser titular, né, Ale? É, vai ser uma briga boa, né? Porque o Wellington Ney, pra mim, é um jogador mais pronto, mas o Luiz Araújo tá jogando muita bola. Ontem, eu acho que depois do Cueva, ele foi o melhor jogador foi de São Paulo. Foi o melhor jogador de São Paulo. A gente tá brigando pra saber quem vai ser titular, que maravilha. É. Há três semanas atrás, eu tinha nenhum a 11. A gente não tinha direito. Tava pedindo o atacante, o meia, agora tá brigando pra ver. Tem que esperar o Jusilei entrar ainda. Muito bem. Mas agora vamos à parte... Desculpa aqui, que o Mota pegou meu microfone. Fala, Bolsonaro, tudo bem? Rapidinho. Sim. Eu tava ouvindo o relator ali, o depoimento do ouvinte... Parabéns aí o seu depoimento, é verdade, tem que ser dito, tá ok? O Domênico aqui, o péssimo relator, não me deu a palavra. Eu acho que a gente tem que sacrificar o Mota, eu já disse isso, tá ok? Mas sacrifica, vai fazer bem aí a humanidade. O espírito se renova, ele nasce de novo depois. Olha, mas pacificamente, né? Sem violência, tá ok, Mota? Mas você acha que tem que sacrificar como? É na injeção ou na marretada? Ele de roleta russa com o tambor cheio. Não, sacrifica! Sacrifica! Não! Sacrifica! Sacrifica! Mas ó, na paz, sem violência, hein? Não, tudo na paz. Não, isso aí. Caraca, e Ale? Tamo mais junto que irmã siamesas. Aí que é muito tudo bem. Nosso. Isso é mó traíra, hein, Ale? Não, mas já sacrifica vi. Depois volta, normal. Isso aí é que nem galagatista. Você tá louco? Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97, agora é hora da lamentação, né? Ai, ai, ai, ai. Tô Não, Lucas Lima, cadê você? Lucas Lima, cadê você? Quanto que era, RG, o Lucas Lima pra China? Parabéns, primeiro lugar. Obrigado. Boa, uma bela, uma bela, legal, foi obrigado. Você foi um cavaleiro. Viúva do Pelé. Peguei sua mulher. Isso é para... Sua mãe eu vou catar. Juiz. É legal ser viúva de todos esses jogadores, né? Duro deve ser viúva do Jô, deve ser, né? Aê, deve ser duro. Pegado meu bigolinho. Pelo amor de Deus, tamo junto. Você vai beber sozinho. A sua dor é a minha dor. Você vai tombar lata sozinho. Vamos beber pra esquecer, se fosse pra lembrar a gente anotava, que isso. Ah, mas não tem lamentação não, tem que reconhecer o bom futebol que o São Paulo fez. Mas não era o Santos Paulo, a sensação do Brasil? Que o São Paulo praticou, mas o Santos era a sensação do Brasil. Não, não só na minha ótica, era na sua e de todos os outros que a gente adianta ser sensação e não vencer, RG. Mas era favorito. Era favorito. Agora, porque ser a sensação e perder. Mas eu também achava que era favorito, cara. Ah, mas você também é outro bundão, né? Não. Opa, juiz! O que é isso? O cara não acredita no próprio time. Juiz. É que eu não sou fanfarrão, entendeu? Fanfarrão, é diferente. Não. Eu pontuei ainda ontem no programa, falei, o Santos jogando o seu Vanderlei, o Santos jogando aí sem o Renato, o Santos jogando o seu Ricardo Oliveira. Só um minuto. Falei, São Paulo vai quebrar o Santos. São Paulo não ganhava lá desde 2008. Pelo menos você pontuou, o Santos não. Só um minuto. Só um minuto. Dá pro senhor continuar filmando quietinho aí ou não? O Mano tá... Manda um abraço aí. Só um minuto. Um abraço. Só um minuto. Ô, o Liminha tá fogo aí, ô Liminha, dá uma segurada aí, pô. Liminha judeu, fala, RG. Eu sou um Liminha. Aliás, precisa avisar pro Liminha que ele perdeu aquele implante todo, hein, de longe tá dando pra da você. Já era, hein, velho. Olha fazer outra beijinha. Quando o fogo tá nele, ele gosta de tirar. Pega a peruca do Eike. RG. Pega a peruca do Eike Batista. É, vou mandar a peruca do Eike. O RG não aguenta, ele muda a foco. Pode mudar. RG, vamos lá, RG. Então é o seguinte, gente. Eu não vou ser oportunista aqui pra ficar detonando o Dorival, ficar falando que o Dorival é isso, é aquilo. Não. Mas eu gostaria, como torcedor do Santos, e com essa tentativa de inovação do Dorival, que pelo menos ele tivesse um plano B. Eu já venho falando desse método, desse esquema que ele está querendo implantar já há algum tempo. E ontem isso foi nítido. O Santos toma um gol perdendo uma bola no meio de campo. O Lucas Lima com o pé mole perdeu essa bola. Ele com um zagueiro só, esse zagueiro encostado lá no Lucas Lima. Foi roubado. O cara saiu sozinho na cara do goleiro, do Vladimir, por uns 50 metros. Fala assim, da naba, tá, porra! Tá de brincadeira. Então tem que ter um plano B, tem que ter um plano B por não ter os jogadores à altura de substituição. É fato que o Santos estava sem 5 jogadores, mas porra, tem que ter a substituição e pelo menos a altura, né? Então Leandro Donizete, pelo amor de Deus, não dá, Rodrigão, não dá. Então esses caras, chega, para, né? Tenta com outros. Agora, se tem convicção que esse esquema vai dar certo, tudo bem, até acredito que possa dar, mas que tenha um plano B, porque ontem correu um risco de perder de 5, 6, 7, e isso não dá, é vexatório. Num clássico fica muito ruim. 4 estava quase certo ali, né? Perdeu um gol... Cara a cara, né? Ô Sombra, ninguém falou aqui que eu botei no meu Twitter 9 horas da noite. O Rude botou o placar, mano. Botou o placar 1-3. Anotem aí os números da Mega Sena que eu vou falar aí. Boa. Mãe Diná, eu peguei a escalação, pra quem não acompanha. Sim, diga. Eu peguei a escalação do Santos de ontem na Vila Belmiro. Opa, vamos passar pra quem não acompanhou? Claro. Pode passar a escalação, Liminha? Você deixa ou não? Pode. Vai, Liminha. Olá, eu sou um Alim. Bom, o Santos saiu jogando ontem assim, mano. Diga aí, Ale. O goleiro é o Rick Martins, tá sempre levando o peru. Na lateral direita, a pipa do vovô. Ocupa espaço, mas não sobe mais. Zagueiro central, cama king size. Todo mundo deita e rola. Na quarta zaga, drive-thru. Você chega, ele entrega. Na lateral esquerda, o KY. Você só usa pra não passar aperto. Primeiro volante. Sensacional. Quero, quero. Grita muito e só atrapalha. Segundo volante. Tammy Gretti. Não gosta de treino físico, prefere o rachão. Meia. Sensacional. Lucas Lima é o porta dos fundos. Só vai bem no YouTube. Olha. Olha, repete esse, Ale. Meia, Lucas Lima, é o porta dos fundos, só vai bem no YouTube. Na ponta direita, acompanhante de luxo, muito caro para usar só 90 minutos. Na ponta esquerda, tiozão na balada. RG na balada, até tenta, mas não cruza mais. E nas... Até eu entrei no time. Ah, desculpa, é uma homenagem. Na centroavância, o centroavante ejaculação precoce, não aguenta nem a primeira entrada. Sensacional, fala aí, sensacional, vale. Mas ô Sombra, fala, mano. No jogo de ontem, no gol do Cueva, aí deu toda aquela ingresia ali, os caras foram pra cima do Cueva, começaram a falar que ele tava querendo provocar. Isso foi ridículo. Cara, mano, o futebol tá muito chato, velho. O futebol tá muito chato. Hoje em dia o cara não consegue comemorar um gol. Até o árbitro, puta do bunda mole, foi lá e deu um amarelo pro Cueva. Não. É uma comemoração que ele faz. Não, então, ele falou que ele exagerou na comemoração. Exagerou aonde? Colocou a mão no ouvido. Não, sabe? E outra, no Peru, pode botar a mão. Sim, verdade. Sim. É verdade. No Peru. Faz dancinha. Não, no Peru, onde ele, quando ele jogava na base, do podia botar a mão. No Peru, podia pode botar a mão. Aí eu não sei. Não, mas, cara, né? Vocês pararam pode pra botar. Ver. Aí é com o outro aí. O cara faz um gol, ele sobe no alambrado, ele toma amarelo. O cara faz um gol, ele tira a camisa, ele toma amarelo. O cara faz um gol, ele põe a mão no ouvido, ele toma amarelo. Daqui a pouco você não pode mais comemorar gol, cara. Não, e detalhe. Ontem foi ridículo. Cara, muito tosco. Ele considerou que o jogador estivesse provocando outro cara. Como gesto, botar a mão no ouvido, já pra mim não é provocação isso. É, segundo, o Cueva, ele comemora assim, até quando só tem torcedor do São Paulo dentro do campo. É, sim. Então, olha, é ridículo. Bobagem, gente, é não tem nem ridículo, muito o que ridículo falar. Todo mundo tá vendo, é ridículo. É diferente de você passar e mandando a torcida calar a boca. Não, aí você vê o Thiago Maia indo pra cima dele, aqui não. Tá louco, cara, tá louco. Cara foi jogando pra torcida, ele, né, mano? Uma coisa, o cara mandar a torcida calar a boca, mostrar o dedo no meio pra torcida, chacoalhar o bago pra torcida, é outra coisa. Isso é ofensivo, né? Ofensivo. Agora, porra, daqui a pouco não pode mais comemorar gol. Cristiano Ronaldo faz isso direto, o Gabigol fez isso no Allianz Parque. Então é a coisa mais normal. Se, por exemplo, se eu tiro a camisa, é ofensivo. Aí é cartão vermelho. Isso é uma afronta. Mais gordura que telefone de açougueiro. Aí tá certo. Vai comemorar assim, acho que pode. O pessoal fala, olha, fez gol, pede perdão, desculpa, sim. Uma oração. Nossa, se confessa. É verdade, tá assim. É ridículo o negócio. O Santos RG, ele pode perder mando de campo aí também, porque o árbitro relatou na súmula que objetos foram atirados no gramado, acho que na saída de São Paulo pro intervalo. Acho que jogaram dois chinelos no Rogério. Ah, que absurdo. Mas que número? É, então. E aí precisa ver, né? Mas era um de cada pé, mano? Chinelo bom, mas antigamente era legal você levar chinelo velho e atirar no gramado, né? Hoje em dia não pode, que você prejudica teu clube. Não. Quantos chinelos eu atirei no gramado? Eu é chinelo velho? É mesmo? Porra, fácil. E os caras que não jogava rádio? Radinho. Não, o duro é quando você só joga um chinelo que só serve pro Saci ou pro Lasgrael. Aí sai manco ainda. E ainda bem que não cuspiram no Rogério, né? Porque geralmente na vila ali, como o banco do visitante fica embaixo da torcida ali, muitas vezes aí arremessam alguma coisa no treinador. Mas que geralmente velho também não tem saliva na boca, né? Então... porque tem saliva na boca. Ô Sombra, o... Fala, Lê. Deixa o juiz atento, porque o Rude... Eu? O Rude é maldoso. Você sabe que ele dá biotônico Fontoura... Ele dá biotônico Fontoura pra mendigo. É. Mas põe pra balada junto. Ele falou que aquela moça do... Falando em chinelo e saci, que aquela moça do Big Brother, ela ganha todas as provas que ela entra sempre com o pé direito. Eu não falei isso não. Isso é... Ô, Rude, pelo amor de Deus, Rude. Rude, eu acho desnecessário. Você é maldito, Rude. Caraca, Rude. Não, a piada é só boa. Uma mente podre. Eu invejo você tem uma mente podre. Que eu, mas eu não seu maldito. É bom. Eu tô envergonhado. Você nunca fez o canguru perneta? Perdão aos ouvintes por essa mente maligna do maldita. Poluída. Não vai pro céu, Rude. Poluída. Puta, você. Faz peta. Chegou faz você. Peta, faz peta, de novo. Faz peta. A happy hour ele tinha que vir. Olha que cheiro de álcool, velho. Nossa. Peraí, Bambi. Meu Deus. Quem aqui é Bambi? Levanta a mão aí. Quem é o quê? Vai, pinga. Tá conversando com o Marcelinho. Ô, pudim de pinga. Tá conversando com o Marcelinho, o Ricardinho. Aí foi pra Santos. Vou ver a história aí. Nossa. Aí tava subindo pra Santos. Aí paramos no bordel lá. Parou? No bordel subindo lá. Certo. É. Porque o Rincão tá lá pra grande, né? O Rincão tá. A madeira é grande, né? A gente entrou lá no puteiro. Que isso? O Rincão paga excesso de bagagem? Ele paga excesso, derra lá pra grande. Anaconda? O Marcelinho vê ele pelado e começa a rezar, né? Marcelinho é pastor, não. A Big Coke? O apelido dele lá é Lapa de Mola, né? Que ele bate na mulher, a mulher sai voando pra mim, né? Ai, ai. Aí ele dá uma lapada nela em Santos. Vou ver a história aí, vou ver só. Meu Deus. Aí dá uma lapada nela, ela saiu rodando, bateu no carro forte. Ah. Caiu 1 milhão no chão lá, o pessoal de Santos todo ganhando dinheiro lá. É. O Marcelinho. Por favor, ninguém acende fogo aí, pelo amor de Deus. Peraí, Bambi. Ninguém acende nada aí, vai explodir aqui o pudim. Pudim de pinga não vai explodir. Marcelinho começou a orar. O Vampeta, quem sou eu, né? Entrei com o Edilson, tava no Edilson, 93, é aí, mentira 93, isso. Aí estamos conhecendo lá no interior. Nossa, já deu, né, velho? Aí explodiu o carro forte lá. Tem mais história que lençol de motel, isso é louco. Essa história é verdade, pô, onde que perde, essa história é verdade. Peraí, Bambi, tô contando a história aí. Ele tá nervoso, ele, ó. Ó, aquele Bambi, ele parece o Lulu Santos da Etiópia, né? Olha aí. Valeu, parabéns pelo jogo de ontem. Boa, Vamp, boa, Vamp. Faz peta do caramba. Muito bem, esse é o Estádio 97 ao vivo, o nosso Happy Hour acontecendo aqui na Audio Club. Muito legal, muita gente por aqui, tá bacana demais. O Estádio 97 que tem o oferecimento de Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito. Mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo, uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97, que também tem um oferecimento de Nissan. Olha aí, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou, comprou Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa, com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora, a partir de 84.900, com taxa zero. Mas ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Legal. Vamos bater um papo com a galera que veio aqui participar do Happy Hour do Estádio 97, no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$ 8. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Narigudo, aí no meio da galera, aí, quem tá com você? Tô aqui. Sim. Cara, o que tem de gente aqui é brincadeira. Muito bacana. Olha, uma salva de palmas pra todos vocês, vocês merecem, valeu? Boa! Show, legal pra caramba. Vocês realmente fazem a diferença do Estádio 97. Como é que você chama, amigão? Ricardo. Ricardo, você mora onde? Pirituba. Zona Oeste. Oeste. Torce pra quem? São Paulo. São Paulo. Chupa RG. Ele não ouviu, fala de novo. Chupa RG. Será que deu um problema no som, fala de novo. Chupa RG. Nossa, é traído. O Sombra avisou aqui que é nós, Benja. O Sombra falou que tava com uma interferência. Fala de novo. Chupa, RG. Mas cuidado, hein? Você fica aí de bobeira falando com o Benjamin aí. Cuidado. Presta atenção, hein? Ele tenta tirar o foco sempre. Ele não consegue. Ele não assume a nada. Fala da nada, RG. Mas, amigão, fala aí com o Sombra. Fala com o Sombra do São Paulo. Gostou do São Paulo ontem? Primeiro tempo foi complicado, né? Depois jogou bem. Sombra, você acha que o Rogério já deveria ter começado com o Luiz Araújo ontem? Ou não, ele fez certo em colocar o Neilton? Ah, o resultado mostra que não entendo, é um começo de trabalho. Então acho que ele tem que experimentar todo mundo, dar rodagem na galera. Se o Neilton tivesse feito um bom primeiro tempo, eu já falaria assim, ah, você viu como ele é vivo? Botou o Neilton porque, pô, tá acostumado a jogar na Vila, o cara quer aprontar contra o ex-time. Eu não sei, cara. Olha, o Luiz Araújo, 4 jogos atrás, era o cara que não terminava uma jogada direito. Tá, começou a acertar. Será que o Neilton daqui a 4 jogos também não vai começar a acertar? Embora eu acho que o Luiz Araújo é muito mais jogador que o Neilton, né? Eu acho engraçado o negócio. Os caras falam assim, escalou errado. Mas como é que escalou errado? Como é que vai saber? Claro. Como é que vai saber? Vai saber. O cara entrou, ele tinha uma convicção do cara entrar. O cara não jogou bem. Não, mas trocou. O Benja. Não vai escalar errado. Não, mas se ele tira o Neilton, coloca o Luiz Araújo e o Santos ganha de 4-0, não, mas os caras vão falar que ele errou na substituição. Mas você não tá entendendo o contexto da situação, porque o Luiz Araújo contra a Ponte Preta, ele tinha jogado muito bem. Então a torcida pensava que ele poderia entrar como titular pela partida que ele tinha feito na penúltima contra a Ponte Preta. Bem, mas não há uma definição. Mas é que tá. Nossa, o Neilton é um dos piores jogadores, não dá pra escalar. Não é isso. É pela partida que o Luiz Araújo fez diante da Ponte Preta, ele foi muito bem. Então, pelo critério, talvez da meritocracia, ele deveria ganhar uma chance como titular. E não foi isso que aconteceu. Mas é a experiência também que o Rogério vai adquirindo. Por exemplo, primeiro jogo contra o Audax, ele colocou o Douglas na zaga. O Douglas voltou pra zaga? Não. Nunca mais. Ele colocou o Rodrigo Caio de volante. Também não jogou de volante. Ele colocou o Buffarini na esquerda. O Buffa foi para a esquerda? Não. Nunca mais. E assim por diante. Eu acho que tem muita coisa que ele... tem muita coisa que ele vai aprender ali no... A filosofia do Rogério está bem clara, no sentido de que ele vai testando todo o time. Eu acho que até pela quantidade de jogadores que ele tem agora e a molecada subindo, eu acho que ele vai testar muito ainda. Eu acho que ele tem essa visão de testar o jogador para ver se vai render ou não. Diga aí. Agora, diga o melhor aí de ontem foi a resposta do Dorival Júnior na coletiva, né? Sobre o nó tático, você viu? Eu vi, tava assistindo hoje o programa, ele falando que não existe nó tático, né? O que você acha disso, RG? Existe nó tático ou não existe? Eu penso que... vou responder, é uma pergunta fácil de responder. O São Paulo ontem não deu nó tático, o Rogério não deu nó tático, deu um laço tático. Fala da Napa. Ah, eu discordo. Mas discordo totalmente. Pra mim, o Dorival Júnior tem razão. O Dorival falou ontem: se eu tivesse ganho, eu também não tinha notado. Tô sendo irônico, tô brincando. Não, parecia não. Vou fazer desenho. Mas agora, sábado, o São Paulo pega o Mirassol, que é o melhor time do interior, que é o único time invicto do Paulistão. Você acha que o Rogério já vai entrar com... Estreia Lucas Prato, quem sai pro Lucas Prato entrar? O Gilberto, né? O Prato tem que estrear e o Gilberto vai pro banco. Vai agora, convenhamos, hein? Eu sei que o Lucas Prato tem que estrear e foi contratado pra ser titular. Mas o Gilberto tá bem. Não, ele tá bem, mas difícil. Ele não tem lugar. O Prato bota ele no bolso. Eu, né, sei, mas o Gilberto tá bem. Ele tá dando assistência. Ele não fez gol ontem. Mas ele deu assistência. Mas deu assistência, batalhou, marcou, jogou. Correu. Taticamente, foi então, mas é aquela bem. Ascensão inútil. É igual quando você tirar 10 e já tá reprovado. Mas agora... aí pergunto, ô Tite, onde entra a meritocracia? Eu quero dizer pra ti que eu respeito ti como tu mereces o respeito de quem respeita o respeitador. Tu me pergunta da meritocracia, eu te respondo facilmente. Que palavra difícil. Soletre. Soletre. Meritocracia, consegui. Tinha a Joaninha Roberta, tu conhece essa história? Não. Nessa fábula. Você consegue contar ela só em 20 minutos dessa vez? Não, eu vou contar rapidamente. Você chamou o Tite, agora deixa ele falar. Os melhores momentos da Joaninha, Faustão, só os melhores momentos. Ali eu te respeito e eu vou te responder calmamente sobre a meritocracia. Chupa, acertei de novo a palavra. Joaninha Roberta, ela queria subir numa árvore. Meu Deus. Só que a Joaninha era cega. Nossa. O que ela fez? Tadinha da Joaninha. Ela ficou amiga da borboleta Ricarda. Joaninha Geraldo Magela. E a borboleta batendo a asa, por favor, Domênico. Isso aí... não é borboleta, não, isso aí, Domênico. Isso é um morcego, né? Ela só tem uma asa, Dodô. Quem toma banho de 20 minutos. Olha o sexy hot, tá cheio de borboleta dessa. Ela é monoasa, essa. Não, isso aí é barulho de quem toma banho de 20 minutos. Só um minuto. Barulho. Quem fez o curso em Boston fui eu, vocês ficam quietos aí. Boa, Domênico. Você foi desumilde agora. Pediu... Ah, o que eu posso fazer? Vai, quando Domênico. Você sabe fazer, você tu sabe. Tu faz a asa da borboleta, Ricardo. Eu faço é porra nenhuma, conta essa história aí, rapaz. Olha, você tá me enrolando aí, pô. Benjamin, eu vou responder pra ti, Benjamin. Um abraço ao Jimmy, grande menino. Então ele começou a subir a borboleta, Ricardo, chegou no meio, teve um problema cardíaco. A borboleta. Morreu. E a Joaninha, qual era o nome da Joaninha? Roberta. Roberta. A Joaninha Roberta só começou imita. A cair barulho de que o Joaninha caindo. Comendo, pô. Tá me vendo? Ela chegou, ela morreu. A África é logo ali. Ela caiu, tô terminando já, Sobra, tô terminando. Ela caiu e morreu, chegou no céu, ela agradeceu pela experiência de vida. E assim eu te respondo, meritocracia é o que é no momento. Palmas pro Tite. Muito bom. Meu Deus. Ô, amigo, quer mandar um abraço pra alguém aí? Poxa, quero mandar um amo ela pra minha namorada que tá longe, lá em Salvador, escutando eu aqui. Você acha que ela tá te escutando? Vale night, vale night! Enxerga, Jatobá! Lambissal! Ih, tá perdido! Ele é o touro bandido! Que isso? Isso é tudo culpa do Beija. Não, pera só um minuto. O Liminha tá demais hoje, velho. Gente, só um minuto. Peraí, eu preciso uma opinião feminina. Vem aqui, você que tá namorado. Vem cá, chega aí, levanta aí, pô. Olha como é que o Benjamin trata a mulher. Levanta aí, vem cá, como é que você chama? Levanta aí. Era, como é que você chama? É seu namorado, marido, noivo? Namorado. Quanto tempo você namora? Vamos fazer 4 anos. Porra! Tá enganando também, Deixa eu te falar. Fala a real pra esse cidadão. Olha, ele está em Salvador. Que fácil. Véspera de carnaval. Fica quieto. A gente sabe que em Salvador os trio elétricos já começam em dezembro. Ela já tá de abadá, velho. Se você, Beatriz, já tirou do lado do vosso namorado, pudesse dar um conselho pro nosso amigo, o que você falaria? Vai para o porto? Amigo, difícil. Olha, ele tá preocupado. O que você falaria pra ele? Ela não sabe nem o que falar, velho. Acho que ele tá tomando essa hora, você acha que ela tá onde? Salvador. Tá fazendo a unha, Benjamin. Ô, Beija, essa como é que tá é? Tá fazendo a unha. Manequim, tá Beija, qual é a musiquinha lá que ela tá cantando agora? Qual é a musiquinha que ela tá cantando agora com a Badá, já tá no trilé, qual é a musiquinha? Ah, ela tá fazendo... Acha babá, aí depois tá no joelhinho, na pontinha. Esse é o Estádio 97 ao vivo aqui da Audio Club, é o Happy Hour do Estádio 97, comemorando 18 anos, aliás, um ano inteiro de comemorações. Ô Mota, vamos agora pro lado esquerdo aqui desse deck maravilhoso. Vamos falar aqui com a galera visitando aqui o nosso Happy Hour. Ah, oi. O Mota já achou um negócio ali, Sombra. O Mota que é isso, Motinha? Mota já achou um belisco ali, ó. Ó, meu número, hein, velho? É meu número, né, velho? Barbudo de gravata, o urso. Sim, oi, urso, qual é seu nome? Fábio. Adoro. Meu Deus, que time que você torce? Coringão. Ah, Coringão! Será que é? Ganhamos ontem. E o que aconteceu lá na arena? Ninguém vai mais? Como é que vai pagar o estádio, velho? Vai pagar. O pessoal tá pagando imposto aí, né? Ah, a gente vai pagar? Claro. Já tá pago. Só uma dúvida, que o Corinthians deu calote logo. Fala assim, não vamos pagar e pronto. Demorou pra fazer isso. Você é a favor? Claro. Mas peraí. Motinha, só uma dúvida. Você que fazia o Pavarotti, não? Não era você que fazia o Pavarotti? Aquela vinheta da gente, da rádio? Não, que sacanagem, que tinha... chamando o cara de gordo, velho. Não, é porque... Ah, Domênico. Ué, Pavarotti não, é... mas ele é magro. Não é que tinha um ouvinte que é parecido com ele, que, né, Bah? Que imitava lembro, o Pavarotti. Era o Luiz Henrique, verdade, o menino. Hã? Era o Luiz Henrique. Isso. Que tinha 9 anos, hoje ele tem 40. É. Hoje ele ia ter até neto, aquele moleque. É, quantos quilos você tem? 120. Adoro. Até 130 tá ótimo. Ô, e Mota, esse ano do Corinthians? Oi, Mota, peraí. Agora você foi tendencioso. Agora o Mota foi tendencioso. O Mota, ele passou a informação distorcida. O Mota, ele disse que o Corinthians não vai pagar o estádio. E o Corinthians vai pagar o estádio, sim. Vai. O Corinthians, tanto é que ele entrou em acordo com a Caixa para prolongar o financiamento. Isso mostra a intenção de pagamento. É. Se o Corinthians quisesse dar calote, já tinha parado de pagar e não tinha nem conversado com a Caixa. Então o Corinthians vai aproveitar e vai estender esse prazo de pagamento para amortizar um pouco mais aí as parcelas mensais. É verdade. E é coisa rápida o financiamento da Casas Bahia. Em 96 anos dá para pagar. É, rapidinho. Tá tranquilo. Cambada de invejoso. E o Zante, olha o Zante. Cambada adiante. Olha o Zante. Cambada adiante. Olha o Zante. Vamos pro inferno. E o time do Corinthians esse ano, o que você tá esperando com esse time jogando desse jeito? O que você tá esperando? Vai embalar? O Jadson vai resolver? O Jadson e o resto, todo mundo. Ô, amigo, na sua opinião, o que tá faltando pro Corinthians aí engrenar de vez nesse Campeonato Paulista? Porque o Corinthians, ele é muito inconstante. Mas tá muito no começo, né? Então, mas o Corinthians com essas vitórias anoréxicas que tem apresentado aí, aquela vitóriazinha bem magrinha, mirrada. O Corinthians aí, numa dessa, toma um gol e não tem muito poder de reação. Contra o Santo André foi assim. O Corinthians, ele tomou um gol até achar aquele pênalti, o Corinthians tava apático no jogo, tava apático. Então, se você parar para analisar, falta talvez um pouco mais de empenho dos jogadores do Corinthians em tomar um gol e continuar batalhando na partida. Os jogadores do Corinthians parece que estão com a parte psicológica abalada. Os jogadores, eles começam a errar, você vê o time nervoso. O time achou um gol ontem numa bola parada. Tudo bem, a bola entra também, vale igual? Vale. Mas você não via a criatividade no time do Corinthians. O time do Corinthians ali estava apático, não sei, cara. Tem alguma coisa que está faltando ali. É o Jadson? Não sei se é só o Jadson, mas... O time vai embalar, não adianta, é muito começo de temporada, não adianta falar que o São Paulo tá jogando toda essa bola, o Santos até ontem era o melhor time do mundo. Não tem que esperar um pouco, da mesma forma que o Palmeiras terminou o ano super bem, esse ano já não tá jogando bem, já tá uma porcaria. Olá, assim, eu sou o Ali. Ô Mota, Sombra, a notícia fala, é de passagem. Ah, meu Deus. Puta, chegou, velho. Oi, Robertinho. Corone, do bracinho de... Mas eu quero saber o seguinte... Do bracinho de Tiranossauro Rex. Dá uma segurada aí, tio. Vai ter promoção hoje. Como é que é o bracinho? Aqui, ó. Toca aí, Vira. Meu Deus. Tem que fazer um jogo aqui, ó. Você não e vai aí, pro céu, velho. Beleza. Vamos à escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá escalado. Palmeiras é um time que vem de descendência italiana, não sei se você sabe. Era a escalação. Era Palestra Itália. Roberto. Por causa da guerra. Teve que virar... Roberto. Sociedade escalação, Roberto. Palmeiras. A escalação. Porra. Vamos lá. Dipolini. Agora tem meio ponto. 42 e meio. Igual as notas do carnaval. Ah. 42,32. Entendi. Você pode pedir. É a escalação. Vamos lá. Vai. Fernando Praz. Sensacional. Só lembrando que saindo daqui... Ah, não. Eu vou para a família Pimpolini. Alameda Santos sem número. Tem promoção hoje? Hoje tem calzone de ar. Oh. Calzone de quê? Como assim calzone de ar? É, só fecha a massa. Não tem recheio, Domênico. Porra. Vamos lá. Cazzo. Fernando Praz. Sensacional. Jean. Muito bom. Edu Dracena. Tá indo bem. Domênico, mais ritmo, por favor. Mais rápido. Vitor Hugo. Bom. Zé Roberto. Bom. Só lembrando. Tem um negócio assim. Não. Grande abraço. Você quer mais ritmo, separa essa porra aí. A Dom Carlos Pimpolini. Dá a cutuva nele aí, Dudu. Felipe Melo. Bom. Roger Guedes. Bom. Moisés, meu Deus. Espetacular. Ele voltou. Aê, Série B. Cala a boca aí, seu trouxa. Palhaço. Tomou naba. Fala da tua naba aí, ô mané. Alejandro Guerra. Sensacional. Dudu. Sensacional. William Bigode. Sensacional. Eduardo Batista. Tá falando triste, por quê? Não, é que rolou uma dúvida. Esse é o Palestra que pega o São Bernardo na Arena Palmeiras, que já foi Palestra Itália, não sei se já falou. Já falou. Então é isso, no pico. Tá bom, deixa eu voltar aqui com o Urso. Diga. E aí, Urso? O que você acha? Só pra terminar o assunto do estádio, acho que tinha que fazer igual o banco. Você paga de pagar, fica 5 anos, Aí o banco vai desistir, vai vender a dívida e você paga uma merreca. Caloteiro! Caloteiro! É, já falo que corintiano é ladrão, já vamos mudar o calote logo de vez e acabou. Olha que bonito, hein? Assumindo? É isso aí. Ah, eu não sou a favor disso, não. Acho que o Corinthians, já que ele assumiu uma dívida, ele tem que honrar com ela e tem que pagar. É, apesar de eu entender que o Pacaembu também é um estádio que o Corinthians identificava bastante, mas o Corinthians ele quis essa arena, o Corinthians ele quis a casa própria. Então acho que já que você criou esse compromisso, tem que honrar com ele. O Corinthians não paga esse estádio. Ouve o que eu tô falando. Eu falei desde o dia que ele que falaram, vai ter o estádio. Não paga. É que você deu uma gorada no bagulho. E não adianta. Né? O beijo deu uma. E não adianta. Não, não é questão de gorar. É questão de ter um pouco de cérebro. Verdade. Você não tem, o que eu posso fazer? Ina! Ô, juiz! Aí ele veio, velho! Aí ele veio com o discursinho. Aí não! Bateu fora! Fez bilu-bilu! Isso prova que se não tem argumento. Quando ele parte pra ofensa, é porque não tem argumento. Se o Corinthians não tivesse a intenção de pagar, não teria gastado quase 300 mil, que foi o que o Corinthians já gastou pagando o estádio. Se você acha que o negócio de um bi é resolvido com... É uma gorô, não gorô? Gorô bagulho. Ô, Liminha, pode sair de trás do Smigol que a gente tá te vendo aí. Você tá mais pilhado do que o Rafael Ilha, você é louco. O Corinthians não teria gastado um real com esse estádio se ele não tivesse a intenção de pagar. O Corinthians não teria entrado em contato com a Caixa para prorrogar o prazo de pagamento se não tivesse a intenção isso de pagar. Isso tudo faz parte, amigo. Ué, faz parte disso. Isso tudo faz parte de uma estratégia. Aí eu ouço os caras falando assim, olha, se tiver 15 mil pessoas no estádio, não vai pagar nunca. Gente, se tiver 40 mil, também não vai pagar. Daqui a pouco vai vender o Name Rights. É, daqui a pouco vai. Aí vai. Na verdade, se vai pagar ou não vai pagar, é eu não sei. É mais fácil o saci que usar as pernas. O morcego doar sangue. Olha aqui. Eu posso fazer xixi no cachorro. Eu vou todos os estádios de futebol, se não são todos, 99%. Quando eles são construídos, o Name Rights é vendido antes. Não se espera fazer um negócio para vender Name Rights. O Corinthians não vendeu Name Rights, o Corinthians não vende camarote. E os sítios, velho? Que sítios? Tem 300 milhões de sítios ali, velho. Os sítios tem no Pica-Pau Amarelo, que tá passando. O Cid Moreira aposentou. E tem mais, Olha o Cid da Era do Gelo, que trabalha lá na Fox, olha que é o PVC. E olha quem... É, tá vendo? Bota pro Pacaembu. Ó, o cara acabando com o presente. Complemente, Benjamin. Ah, pera aí que vou dar o microfone pro menino ali. Complemente, Benjamin. Que foi, Motinha? Vamos ouvir eu o cara. Eu esqueci que eu ia falar. Do Cid, diz que não tem dinheiro. Vamos pra lá, Lucas. Que é festa pra você lá. É tudo planejado assim. Não tem, tem mais. Dependendo de quem é o credor, aí que não vai receber mesmo. Quem é o credor? Governo, BNDES. O problema é que não estava nos planos que o Brasil ia mudar tudo do jeito que mudou. Mudou a política, mudou a situação econômica do país. Gente, pô, até quando os caras vão ficar falando de naming rights? Não dá, não tem jeito. Naming rights era para ter sido vendido. Ó, o estádio vai sair, já é Arena tal. Que agora já ficou com o nome, né? O Itaquerão pegou. O problema não é nem pegar o nome. É que o não tem como vender. É verdade, mas é verdade. O paga Itaquerão o que deve. Você tá mais louco que o Theo Becker. Você tá mais louco que o Mauro Naves na lancha. Ficou louco. O nome ficou Itaquerão. E esse tá tentando me seduzir? Arena Corinthians, seu cretino. Pagou aluguel! Teve um cara que gritou em minha casa, minha vida. Na verdade, é minha casa, minha dívida. Minha casa, minha dívida eterna. O problema você não tá é. Você tá mais louco que a Mara na fazenda. Mas aí o problema não é seu. O Corinthians não pediu nada pra você. Aí não, Dodô. Espera só um minuto. O problema... Quero avisar pro mano que lá faz parte da nossa casa. Não é. Como não é? Sua casa é esse chiqueiro aqui do lado. Sua casa é esse chiqueiro aqui do lado. É o nosso quintal ali, o quintal do Palmeiras ali. E outra coisa, ó, no a nosso puxadinho não. E tem entulho Mané. Lá. O entulho do Palmeiras. No nosso tá puxadinho lá. Não. Mané. O entulho tá lá. O entulho, problema, o entulho do Verdão tá lá. Vamos lá, complementando. Não é, o problema não é que pegou o nome, eu não pegou o nome. O problema é que não tem quem pague o name rights. Esse é o problema. Não tem. Não tem e não vai pagar. Já pegou o nome e tá feijão, feijão, minha arena. O negócio de pegar o nome é só a cereja do bolo. É. Que mesmo que não tivesse pego o nome, a questão é que não houve interesse na compra. Essa é a questão. Bom, até aquele... É que o Corinthians tá valorizando a marca, não é qualquer Quirela que vai vender agora. Boa, boa, mano. Mano! Vender por qualquer Quirela. Gigante, ó. Mano! Isso mostra que tá cheio de ante aqui. E não precisa ser nenhum expert em economia. Gente, o Corinthians não tá conseguindo montar um time e vai pagar um bi e pouco no estádio. Pera um pouco. Uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos sabe, gente. Pô, o mano não sabe. Ele sabe, ele tá fazendo tipo. Não tô fazendo tipo, não. Olá, eu sou Alê. Até o zagueiro do Paulista na Copa São Paulo pegou o nome e o Corinthians não consegue pegar. Você é louco. Ei. Sensacional. Pegou muito o nome do bom. Primo. Muito bom, esse é o Estádio 97 ao vivo aqui, fazendo Happy Hour na Áudio Club. Estamos aqui na região da Barra Funda, perto aqui do Estádio do Palmeiras, na Áudio, num deck maravilhoso, muita gente aqui, estão comendo, estão bebendo e participando ao vivo do Estádio 97. Muito bacana. Estádio 97, que tem oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Também oferecimento da BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar agora de Frico. Parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa da tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! O que tá acontecendo aí, gente? O que tá acontecendo? Mas o que é isso? O que tá... Ô, Mota! Ô, Mota, os caras tão me agarrando aqui, velho! O que tá acontecendo com você aí, Mota? Os caras tão me agarrando, o Salgadinho aqui tá me agarrando. Salgadinho? É. E aí, mano, beleza? Beleza, irmão. Torce pra quem? Corinthians. Salve, mano! Vai, Corinthians! Tamo junto, é nóis, irmão, tamo junto. 4-2, Zona Leste aí. É nóis, Zona Leste é nóis. Zona Leste do Norte. Você manda um jogo lá ontem? Não foi, não consegui chegar. Não consegui chegar? Não consegui. Tira a mão daí, meu. Fala aí, velho. Manda seu recado aí pro mano. E aí, mano, o que você acha do Corinthians esse ano? Tá sem reforço, tá embaçado, hein, meu. Mas, velho, a camisa joga sozinha, mano. Com certeza. Ó, inclusive, mano, tá pra chegar aí o Magic e Jadson de novo e o terror tá de volta. Demorou. Mas o que tá faltando pro Corinthians ali é mais um cara no meio campo ali, particular jogadas pro ataque, mano. E o Jadson mandar, vai suprir essa ausência. Tem que mandar aquela tirista embora do Marquinhos Gabriel, mano. Tá osso, né, aquele maluco. Depois, só gastando dinheiro. Ele depois que o Jadson passar pela medida certa, ele volta, ele vai estar voando. Olha ali. Ele tá mais inchado que pé de diabético, você é louco. E o Christian, barriga. O Christian é que nem as crianças da creche, barriga de creche, tá ligado? Parece, né, um B minúsculo, você é louco. Não, mas na boa, mano, você pega ali, ó. Eu concordo contigo aí, ó. Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Guilherme. Mano, esses caras são mó tirista, mano. Esses caras não tem mais que vestir a camisa do Corinthians. Dá pra abrir uma casa de repouso aí. Pois é. é falta de vontade, cara. É isso que não pode ter. Porque uma coisa, velho, a torcida do Corinthians até perdoa. Fala a falta de qualidade técnica. Aí a torcida do Corinthians fala, não, beleza, o cara é grosso, o cara é meia boca, beleza. Mas falta de vontade, velho. Num time como o Corinthians não dá pra ter, mano. Quem foi o melhor do Corinthians ontem? Romero. Tão morto, cara. Tão Cristiano morto. Romero, mano. Cristiano Romero. Mais grosso que demorou, a perna da Graciane Barbosa. Manda um abraço, mano. Ele quer mandar abraço pra namorada dele. Fala aí, mandar um amo ela pra minha noiva, Monique, aí. Firmeza. Monique. Não, tá em São Paulo, tá em São Paulo. Aqui é Corinthians, mano. Aqui joga no ataque, tá ligado? Não deixa a Monique operar da catarata, pelo amor de Deus. Se ela voltar a enxergar, ela termina. Tamo junto, irmão. Obrigado. Valeu. Ó. Oh, bacana, bacana. Fala aí, Motinha. Vamos lá. O único santista aqui da noite. Vamos lá. Boa noite. O único boa santista? Noite. Qual é seu nome? Juscelio. Juscelio. E aí, velho? E ontem? A naba? É, foi dura, né? A naba foi dura, né? Foi dura? Ai, sapata! Ué, RG, que passa aí, que isso? Que delícia! A naba foi dura? Que isso, velho? A naba! Ô, RG, que porra é essa, RG? RG, o que eu faço, velho? É dele, meu, ele faz o que ele quer. Tá certo, RG, boa, RG! Não, mas o negócio é o seguinte, ontem, São Paulinos aí, ó, eu gosto de ver o bom futebol, então, naquele... O Santos, mesmo perdendo, o Santos tirou meio campista e colocou atacante. Ô, não arrega não, irmão. Independente de tudo... Diga aí, diga aí. Ô, Ale. Ó, não arrega não. Fala, o Santos foi melhor. Põe a rádio mesmo. Põe a rádio lá em Santos, lá. Ah, não, é a rádio, peraí. Imparcial, Santos, sempre Santos, dentro ou fora do alçapão, FM. Ah, e o juiz roubou, né? O juiz roubou. Roubou, exatamente, evidente. Como agora, o quê? Sim. Azedão, né? Não. Não foi pênalti? Não, o resultado aí... Só um minuto aqui. Ô, dá um negócio pra ele. Tá meio ruim aqui, cara. Tá passando mal, peraí. Ô, mano, a gente trouxe ambulância, mano. Peraí, Bota. Peraí, perguntaram, eu vou falar aqui. Peraí, dá um segundo. Foi roubado no segundo tempo, a bola que o Lucas Lima sofreu falta. Quê? Lucas Lima sofreu falta. Que sofreu fora? No mesmo lance, tinha um lateral que começou lá. Deu pro São Paulo. Segura, tio, segura. Só dois erros no mesmo lance. Falta de vergonha na tua cara, ô trouxa. Segura, manda um tio. Chupa pra esse mané aí, irmão, esse rapaz, trouxa aí. Ah, é o seu trouxa. Vai, Ticatal. Manda chupa pro Azedão aí. O Dorival. Vai, Mota. O Dorival errou ontem. Você acha que é muito ousado esse esquema? Você acha que vai dar certo ou não? Não, não acho que foi ousado. Eu acho que é aquilo que foi dito aqui. Quando um técnico vai lá e inova, e ele pode acertar e pode errar. Assim como o Rogério errou e acertou, o que acontece é o seguinte, que as novidades que são colocadas dentro de campo, as estratégias que são colocadas dentro de campo, elas podem levar um time à vitória ou à derrota. Ah não, jura? Não acredito. Boa! Boa, Marquito! Boa, Marquito! Não, agora é sério. Agora o é Domênico sério. Falou que ele parece. Não, agora, o cuco. Agora é sério. Tá tudo boa, bem. Mãe. Tá agora tudo é bem aí, velho? Não, agora é sério. Tá legal. Tranquilo. Ah, os caras tão zoando o cara, velho. Não, mas. Tranquilo. Não. Deixa ele falar, porra. Deixa ele falar, mano. Fala, hein, velho. Deixa o cara falar, porra. Deixa ele falar. Katsu. Mas eu elogio. Você tá desligando o microfone dele, você tá sacaneando. Não, tá bom, então se fosse o Guardiola, todo mundo estaria... O Santos, ele tá sendo solidário ao Barcelona. O Barcelona perdeu de 4, meu. Ô Mota. Santista, viado. Olha, o Mota puxando couro de viado. Coisas demais, mais inusitadas. É demais. O Mota puxando incrível. Couro de viado. Ah, mas é que eu sou viado raiz, velho. Não sou viado Nutella, não, velho. Ô, Benjamin, porra, meu. Eu acho que a gente tem que privilegiar um time que tá jogando pra frente. Então, os dois times, falando sério. Boa. Eles jogaram buscando o ataque. Se a gente dá 0-0 é legal? Não, eu prefiro perder jogando bola. E que vença tá muito louco, hein, meu? E que vença o muito melhor. Manda abraço. Meu Deus. Motinha, peraí que tem um Santista aqui. Ah, é? Que tá bravo com esse Santista. Vai. Como é que você chama? Rafael Meta. Por que você tá xingando? O cara é Santista também. Oh, tá muito mole, é muito mimimi, que gosta do bom futebol. Gosta de ver o Santos ganhar, hein? Nós, Azedão. Cara, tá jovem. Gosta de ver o Santos ganhar. Bom futebol, quero ver o Santos jogar. Não, eu também gosto de ver o Santos ganhar. Jogar. Mas a gente tem que admitir que o São Paulo mereceu não. ganhar, meu. Não, mereceu. Santistas, hein? Fora! É a primeira vez que eu debato com Santistas. Não, não interessa quem jogou bem. Eu quero ver o Santos ganhar. Não, Azedão? É isso aí. Porra dos dois se pega. Tem nada de fair play aqui. Ô, oh, estraga a brincadeira. Peraí, vamos organizar. Fair play aqui não. Não vai como dar assim, bom pra ninguém. Minha? Tá louco? Ô, vocês estão de sacanagem, só tem dois Santistas aqui, vocês querem rachar o elenco ainda. não dá, né? Ô, Benja. É, tem o RG ali, ó. Tamo junto, RG. Ó, a torcida já é pica. E o Acedão, ó, tem quatro Santistas. Benja, a torcida... Ei. Ah, o RG tá falando. Você gritar mais uma vez na minha orelha... O RG tá falando. Ô, Benja, a torcida já é menor... Pera! A torcida já é... Ô, a torcida já é menor. Você ainda fica botando os caras pra brigar, porra? Tá louco, velho? Não, foi que só foi? Uma leve discussão. A torcida já é menor. Você ainda põe os caras pra brigar? Falar, esse negócio de fair play, o mano tem razão. É bundamolismo. Boa. Santista não precisa de briga, precisa de um cativeiro, velho. Ô, mano, queria te falar um negócio. Você é cheio de brigar com o Domênico, que o Santos e o Palmeiras tiveram títulos por faca. Não, mas peraí, agora eu quero ser honesto. Esse cara é o maior pipoqueiro. É. Aqui fora do ar ele falou assim, ele briga com o Domênico é a bunda mole. Fala agora, filho do Domênico. Não, não é bunda mole porque é palmeirense. Que isso, Domênico? Não, aí não. Primeiro que eu quero dizer... Peraí, Dodô, ele não te ofendeu. Não. Imagina. Primeiro que eu quero dizer... Deixa ele terminar. Não, peraí, Dodô, calma aí que agora eu tô do teu lado, calma, que o mano fica falando aí que nossos títulos foram... Amarelo! Eu sou testemunha, o Dodô faz transporte até a bunda durinha. Amarelo! Então, você vai ficar falando que a gente ganhou título por fax e aí o mano vem falar daquela Summer Cup. Acho que o mano faltou. Deixa ele falar, trouxa. Eu acho que o mano faltou na aula de interpretação de texto, porque os títulos do Santos e do Palmeiras não foram reconhecidos. Eles sempre foram legítimos. Exato. Eles foram uníssimos. Sensacional, seu vídeo. Vamos lá. E a Uca, Chupa. Vamos responder diferente. A minha deixa eu responder a viúva do Pelé ali, ó. Peraí, mano. Os nossos títulos foram unificados e não reconhecidos, porque sempre esse foram legítimos. O Pelé. O tatu da Ilha da Fantasia tá certo, é verdade isso que ele tá falando. Você é louco? É o paraguai da Xuxa. Peraí. Pare de falar. Vem cá. Peraí. Ou... Pera! Vamos pelo índice do palmômetro. Quem acha que o Santista tem razão, bate palma. Agora, quase ninguém, trouxa. Agora o mano fala. Ó, deixa eu responder aí o Praga da Xuxa. Palmômetro pegou na... O negócio é o seguinte... mas tá boa essa briga aí, mano. O negócio é o seguinte, primeiro, com relação aos títulos. Não sou eu que falo, o primeiro título colorido que você viu foi nos anos 2000. Foi o Campeonato Brasileiro que vocês ganharam. Segundo, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, saque@fifa.com. E ganharam o título por fax mesmo. A porcada comemora dois títulos brasileiros no mesmo ano. Quer falar o quê, velho? Desculpa, eu tô amparado pelo site da FIFA. Eu tô amparado pelo site da FIFA. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, ó, saque@fifa.com. Liga lá no 0800 do Zé Blatter lá, ô mané. Agora o palmômetro, quem acha que o mano tá com a razão, bate palma. Tá parecendo aquelas pesquisas do... Sombra. Você quer ganhar camisa, mas tá todo mundo batendo palma aí, ó. Agora depois... o Domênico quer responder se você jogou ele de bola. Depois disso tudo, de quase vaiar o rapaz que tem a razão e aplaudir o mano, é por isso que eu entendo... O porquê do ritmo musical que tá acontecendo no Brasil. Ai, boa, Dodô! É isso aí. Só tem Poxa só. Boa, Dodô. É isso aí, é viado. Nóis, é nóis. É Domênico, é. Viado. Viado é o pai Domênico, de cada um. É o pai teu, teu pai, é trouxa. Ah, Domênico, é, não tem... viado. Esse, Domênico, viado. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Esse é o Estádio 97 ao vivo com o nosso Rap Hour aqui, direto da Audio Club, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E um recado especial, né? Vamos falar aqui com o RG. O RG, tá todo mundo, RG, querendo perguntar se você vai estar no resort do Estádio 97, lá nos dias 9, 10 e 11 de junho, velho. Só tem uma possibilidade de eu não estar no resort do Estádio 97. Você perecer. Exatamente. Mas você não perecerá. Até lá, não. Isso, não vai perecer, como não. Como assim, meu? Alô? Até lá, não. Até lá, não. E nem daqui a uns 50 resorts. Tá certo, então. Então você que quer ir no resort do Estádio 97... A gente podia fazer como fizeram, ô Sombra. Lembra aquele cantor James Brown? Ah. Se a RG morrer... É, a gente podia colocar ele no freezer da rádio. Onde isso, tá mano, velho. A gente leva ele boa. Lá pra RG e põe ele sentado numa cadeira. Cara. Não, mano. Uma boa, uma boa. Essa ideia é boa mesmo, porque eu não posso deixar meu parceiro Alê sozinho boa. Na roda de samba lá. Tamo junto. É isso aí. Então, olha, mesmo que ele perecer, ele estará conosco. Vai ser um fim de semana muito legal, que a gente vem fazendo aí há 8 anos. Teremos o 9º ano do resort do Estádio 97. Bacana demais, 9, 10 e 11 de junho, e você pode fazer a sua reserva, o seu pacote, ligando na Lotus Travel no telefone 2896-4665, 2896-4665. Oba, e eu tenho uma novidade aqui pra galera que tá participando hoje do Happy Hour. Todos que ganharam o direito de vir ao Happy Hour tem 5% de desconto no pacote do Happy Hour. Boa! Tá certo? Boa! Todos que vieram. Então, os nomes de todos que vieram estarão registrados na Lotus Travel. Legal isso, hein? Não é legal? É. Legal. Todos que vieram terão seus nomes registrados na Lotus Travel. Todos terão 5% boa. De desconto. Legal, legal. Para adquirir o pacote do Estádio 97. Aí, perfeito, legal. Sombra. Legal. Legal, legal. Aí vocês vão poder curtir lá o futebol. É um fim de semana inteiro. É boa. Muito legal, gente. Não é só aquela propaganda de quem quer vender algo. É algo que só vocês estando lá para compreender boa. Como é. Primeiro que o Bourbon é um espaço, é um resort fantástico. Maravilhoso. Um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Utilizado por times profissionais. Exatamente. Bom, eu vou falar por mim. Eu tô mais dentro do que o AB. Eu não quero saber. Mas eu vou. Ale, eu tô vendo a sua mulher ali, a dona Encrenca. Ela... O que que ela pensa de todas essas bobagens que você fala? Não vai sei, lá, Mota, é que lá. Hoje ela veio com a calça da mulher gato. Calça da mulher gato? É, eu acho que hoje eu não sei o que que tá acontecendo ela com ela. Ela vai te arranhar depois, do jeito que ela tá olhando ali, hein, velho? Ô, Mota. Mas agora chegou mais mulher aqui, você viu? É. Muitas mulheres, hein? Muitas mulheres, olha lá. Ô, Ale, eu Ale. Quero... Ah. O Mota quem quer levar o Ale pra casa? Eu. Olha lá, olha lá. Olha a loirinha lá no fundo, ó, você viu? Não vi. Você olá, não viu? Ali, olha lá, olha lá. Olha ali! Alexandre! Alexandre! Alexandre! Alexandre! Peraí, Motinha, peraí, Motinha, peraí. Fala bem já. Ah, porque quando você perguntou quem quer levar o Ale pra casa, tem uma aqui que falou, eu? Oh. Você falou. É mesmo? Quase falei. Falou? Pera, gente, vou pedir vocês, os ogros daqui. É uma mulher. Se vocês falarem alto, ninguém vai ouvir. Quando o Sombra perguntou quem quer levar o Ale pra casa, você levantou a mão e parou por quê? Porque eu gosto do Ale. Poxa. Ah, Ale é muito legal. Alexandre! Alexandre! Oh, pera, vocês não estão ouvindo. Eu não ouvi você ela falar. É oh, abre o corredor esportivo. Aqui, abre, abre, abre. Você tá... Ouve, gente, ouve, por favor, ouve, ouve a dona Encrenca. Silêncio. Não espera. É a dona Encrenca, ô seu louco. Oi, quem é? Peraí. Quem é? Fala aí, Benjamin, pode falar, tá ouvindo. Ô, Liminha, você tá me complicando. Peraí. Vamos ouvir o Benjamin com a nossa ouvinte que quer levar o Alê pra casa. Vai, Benjamin. Por favor, vem aqui. Vem aqui. Isso. Quer vamos trazer ela novo. Aqui? Quer trazer ela aqui? Vem aqui. Traz ela aqui. Traz ela aqui. Traz. Traz ela aqui. Ela está tímida, mas é o seguinte, como é que você chama? Camila. Camila! Você já cantou, você já cantou. já cantei. Aí o Sombra perguntou quem quer levar o Ale pra casa. Você? O que aconteceu? Me empolguei. Na hora, assim, Ale. Eu quero, mas aí pensando melhor. Mas peraí. Aí você falou, pô, o Ale, vou levar tal. Aí você falou, pensando melhor por quê? O que você pensou? Que eu fui recriminada aqui pelas pessoas. O problema não é o Ale, é a patrulha aqui. Mas esquece a patrulha. O que você mais gosta do Ale? O dentinho? Olha só, um Ale. O dentinho é o charme. Obrigado. Então faz um decreto pra ela. Ale. Aí foi que o barraco desabou, né? Mas... Eu quero dizer pra ela e pra todas as mulheres. Você ouviu? O que foi? Decreto! Olá, eu sou o Ale. Eu quero dizer que homem é igual aquela caixa de isopor. Se você encher de cerveja, você leva pra qualquer lugar. Malandro é o chocolate, que mesmo mole satisfaz a mulherada. E pra mulherada, pra terminar, né? Menos pra dona encrenca, que veio de mulher gato. Hoje é dia de lavar a lingerie no tanquinho do Boy Magia. A dona encrenca tá aí? Tá. Lógico que tá, tá aqui do meu lado. Tá aqui. Peraí. Deixa ela falar. Ih, rapaz! Por isso que o... Alexandre! Ó! Oh. Pera. Oh. Briga. Vamos lá. Briga. Pera. Você é um maldito mesmo, Liminha. Ô, Liminha, fica quieto aí, ô, Liminha. Não acelera, peraí. E a dona encrenca é alta, hein? Ela quer falar uma coisa. Não, quem quiser levar o Alexandre é com pacote completo. Pacote completo. É mingauzinho de manhã. É marmitinha fitness. Olha que tem isso aí. É isso. De manhã, é isso? Ei. Não, mingauzinho? E conte melhor sobre... Fale mais sobre isso. Essa tá complicada, hein? O Ale toma Ale. Mingauzinho? Bora. De manhã. Ó, peraí. Leitinho quente logo cedo, ele quer dizer que esse negócio de gelinho, pô, né? Sei lá o quê. As brejas é mentira, é só mingau. Não, de manhã, depois da ressaca, mental. Quer dizer que peraí. Gosta de um leite quente, é? Ale! Viado! Ale! Viado! Ale! Peraí, que o outro lado quer falar agora. Camila. A dona encrenca falou, quer levar um Ale? Tem que levar o pacote completo. A pergunta que não quer calar... Olha quantas pessoas olham pra você. Camila olhando ali pra lente da verdade. Se tiver que levar o Ale com o pacote completo, você leva ou não? Sim! Fala, valeu! Tá bom, Ale. Vai morrer! Peraí. O Ale vai dormir no sofá hoje. Vou embora. Eu vou embora pra casa. Sentado aí. Ale. O Ale. Você é comentarista esportivo. Sentadinho. O Ale. Gente, o Ale acabou de descobrir no estádio 97 que existe o decreto e o decretado. Comentarista esportivo. Mas cara, que zica, hein? Que zica. A frase, Alexandre. A frase ao vivo agora. Fala. Alexandre. Você é comentarista esportivo. Nossa! Olha, o primeiro evento ao vivo do Ale conosco aqui no estádio 97 já tomou uma enquadrada dessa. Quadrada brava. É o primeiro e último, né, Ale? Olha, acho que é o último. Eu não lembro nos 18 anos do estádio 97 de alguém tomar uma enquadrada ao vivo dessa. Sombra, cara. Posso falar um negócio pra você? Agora todos os eventos ao vivo, Sombra, ele não vai levar a dona encrenca mais. Não vai mais. Ele não leva mais a dona encrenca Sombra, ao vivo. Oi. E eu ouvi aqui, se jogar fora eu pego. Mas, velho, Ale, você também foi marreco, velho. A minha mina pensa que eu trampo na Transcontinental, velho. até hoje, ela fala, nossa, eu não te ouvi no ar. Falei, então, eu tava no stand-by, velho. Não pode passar pra frequência correta. Palmas pra Camila aqui, palmas pra Camila. E palmas pra Dona Encrenca também. Virou nossa heroína já. Viu, Mota? E pra quem for no navio e só conseguir enxergar a Dona Encrenca rodando, não se preocupe, o Ali tá preso na cabine. Não tá. Bom, mas Sombra, isso tudo que nós estamos presenciando aqui vai rolar no resort do estádio, tá bom? Vai. Então quem quiser fazer a sua reserva, ligue lá no 2896-4665. E repetindo, vocês que estão hoje aqui com a gente, todos que têm os seus nomes dados para entrada aqui, já tem 5% no ato de fechar o resort. Você pode parcelar também em 6 vezes no cheque ou no cartão. Quer falar alguma coisa, Rudy? Não. E em homenagem ao Alê, daqui a pouco o Alê Olheira vai fazer o decreto do estádio. Daqui a pouco o decreto do estádio com Alê Olheira. Alê Olheira, daqui a pouquinho. Muito bem. Estádio 97, que tem o oferecimento, olha, do Conquista Maralina. Mano, que legal. É isso aí, amigões. Querem uma super dica? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo para vocês. Já viu as parcelas? Cara, tenho certeza que cabem no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir, hein, para você acreditar. Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, o Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde, em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região, com entrada facilitada e TBI e registro grátis, além da possibilidade de usar o seu FGTS também. Conheça o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Ligue 3781-4133 ou acesse conquistamaralina.com. Muito bem, se eu fosse você, tá precisando de um apartamento, eu visitaria o Conquista Maralina, em Zona Oeste de São Paulo, perto da Raposo, é legal demais. Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. O Estádio 97, que também tem um oferecimento do Extra. Olha só, amigo, aproveite a melhor estação do ano neste verão. Você vai encher o carrinho com as ofertas especiais do Extra. Passe agora mesmo na loja mais próxima, porque o verão acontece para valer no Extra. E sempre com muita extra economia. Você vai encontrar em um só lugar tudo o que precisa para curtir, relaxar e aproveitar o verão do jeito que você mais gosta. Ah, olha isso aí na minha casa, rapaz. Olha, eu vou lá no Extra comprar açaí Frute original 500ml. Leve 3 por apenas R$10,30 cada. Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro por apenas R$15,90. Schweppes Citrus tradicional ou light 1,5 litro. Na compra de 2 unidades, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por apenas R$ 4,64. Colchão inflável Best Way solteiro, apenas R$ 44,90. Caixa térmica 32 e 34 litros, por apenas R$ 64,90. E você ainda pode parcelar em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra. Então já sabe, né? Corra pro Extra, porque nesta temporada tem muita extra economia esperando por você. Nesse verão você merece um extra. Você merece extra economia. Bacana. Ô, narigudo, vamos voltar aí pro meio da galera no nosso Rap Hour aqui na áudio. Pode chamar, pode chamar. Tamo ouvindo, tamo ouvindo. Pera aí. Muitas ouvintes aqui hoje presentes. Certo. Público feminino marcante. Só vou pedir um favor. Só vou pedir um favor, pelo amor de Deus, às vocês mulheres que acham o Alê um sex symbol, que se comportem um pouco mais. Olá, meu nome é Alê. Como é que você chama? Paula. Paula, você torce pra que time? Palmeiras. Opa, é nóis. Campeão. Você, Paula, quer falar alguma coisa pro Domênico? Você é ouvinte antiga nossa? É, então, eu quero falar pra todos vocês. Então, eu mandei um e-mail pro bar pra vir pra cá. E eu me lembrei uma coisa louca que faz 18 anos que eu ouço vocês. Isso é um absurdo. Como eu posso ter 35 anos já? E vocês participaram de basicamente tudo que eu vivi. Eu fiz jornalismo por culpa de vocês. Eu não trabalho com jornalismo, mas eu fiz. E vocês são especiais. Vocês participaram da vinda do meu filho. Como? Opa! Aí, beija! Assume! Assume! Assume! Eu entrei agora no assume! Programa. Assume! Assume! O Ale é o único que não pode ter culpa. Não é. Se for chama o Ratinho, Ligudinho. Chama o Ratinho! Benjamin tem o filho. Se for na Ligunda, Deus, com o bombado do Manos. Se for cachaceiro da RG, se for pequeno é do Sombra. Não, não é isso, se já, se já nasceu gritando, é o Domênico. Não, não é isso. É que o RG. O RG é obstetra. Não, é que assim. Se você gritar de novo. Você tá falando pra quem? É, não dá pra saber. É o Derek, o vocalista do Sepultura, tá aqui. Espera! Participaram, né, de maneira paralela, não foi? Paralela? Paralela? O Ale chegou agora, não vale. Quem do programa costuma ficar olhando as outras pessoas? O Bá. RG. Não, o Bá. Ah, é o Bá. O Bá. Eba, vai apanhar, hein, Bá. Vamos deixar ela falar que é sério, vai, vamos parar de zoar. Fala. Não, é sério mesmo, é só pra dizer que vocês são especiais. Talvez vocês nem saibam o quanto. Eu gosto pra caramba do programa. Ah, não vou chorar, gente. Mas eu adoro vocês. Obrigada. Salva de palmas. Boa. Obrigado. Meu, animal. Alguém mais aqui tem alguma... É sério agora. Alguém mais aqui tem alguma história legal de vida que coincide com o Estado 97? Porque são 18 anos. Ó, ergueram a mão. Quem tem, vem aqui. Vem aqui, vá. Porque são 18 anos de Estado 97... Rapaz, a gente já tá passando para... Já tem segunda geração, terceira... Ó o maluco aí, Benji, da Vila Fundão aí. Terceira geração. Tem gente que começou a ouvir o programa, era criança, adolescente, hoje tá casado. Pera aí, separado, então, né? Pera aí, manda. Ó, eu queria mandar um beijo pro Anakin, que tá me ouvindo. 8 aninhos. Beijo, Anakin. Filho. Será que ela é fã de Star Wars? Imagina, Anakin. Nada, nem gosta. Só que eu tomei um susto, ela achei que ela fala, quero mandar um beijo pro meu filho, Domeniquinho, que tem 8 anos. Nossa. Mas ó, aqui, ó. Agora temos um aqui com a camisa da Vila Fundão, como é que você chama? Salve, Benja, aqui. Eu sou o Cleiton, certo? Certo. Certo, mano. Vila Fundão, você manda um abraço lá pro Big, pro Bron, pra galera toda lá. Mas qual que é a tua história com o estádio? Mano, eu comecei a ouvir realmente em fevereiro de 99 o bagulho. Eu tinha acabado de entrar na quinta série... Aí eu até mandar um salve pro mano que me indicou o programa, que é o João Paulo. Eu não sei se ele tá vivo, mano. Ele colava lá em casa direto, ele sumiu, tem uns 4, 5 anos. Ah, da Vila Fundão, então não tá. Ele sumiu mesmo, ele ali no tabuão do Pirádio Sara. Aí ele sumiu, tá ligado? Já mas saiu da quinta série, não? Tô, oi! Oh! Não! Eu vou... Ale! Eu vou... Sensacional. Ale! Um, dois e já! Ah, eu sou o Ale! Eu sou o Ale! Então, aí, mano, eu comecei a ouvir nessa época mesmo, em 99. Então, assim, mano, eu tô desde essa época, 18 anos. Enfim, pra resumir, se eu sair da quinta série, exatamente isso é o fato, mano. Aí, eu já fui, tipo, morei junto com a mina 10 anos, já fiz de tudo de ruim nessa vida. O que você fez de ruim? O que você fez de ruim? A pior da história, velho. Ele não tem carreira, pô. História interessante. Ele matou dos meus, hein, meu? Peraí, vamos saber. Era brincadeira, porque é isso. Vamos saber. Pera, vamos. Ô, Benjamin. Pera, gente. Pera. Pra mim é o professor Pasquale no céu e você na terra. O que você fez de ruim na vida? Obrigado, quem tá no erro sabe. Enfim. Mas aí, acabei de me formar em publicidade e propaganda. Oh, legal. Isso aí, velho. Ô, beija. É quem mais aqui? Beija. Casão aqui, Calção. Meu. Aqui, ó, Casão. ele Cazão, falou que Cazão. Já fez muita coisa louca na vida, meu. É, é nós. Já pegou, nós, já pegou a baby. Democracia corintiana é o que há, mano. É nós. Tem que voltar. Você, ô, Zé Maria, tá ligado? O vocalista do Sorriso Maroto, me responde uma coisa. Sorriso Maroto. Você já pegou não, mas aí, a... O Ben já fala tá da fundão, o Ben já resenta tá pra caramba. Então, assim, Salvão, Big, Wilson, é Negredo, pera aí, meu, JR, deixa eu te fazer a pergunta, cara. Meu. A Vila Sabino vai perguntar nada não, mano. Senão eu vou te jogar uma pedra aí, meu. Aí. Já pegou a baby do Brasil, meu? Não, ainda não. Então você não fez tudo de louco ainda. Na vida, não. É isso aí, salva, oh. Palmas pra Vila Fundão aí. Sensacional, fala Botinha. Ó, oh, Sombra, vou falar com um também que faz parte da história do Estádio 97, ah, né? Ah, é verdade. Qual é seu nome? Se apresenta. Meu nome é Mauro. Mauro Venturini. Nós, Dodô! Palestra, Dodô! Nós, irmão. Maior campeão brasileiro, não Dodô. Não tem pra ninguém, é nós. Campeão do século! Nós, é Palmeiras, que é campeão da história. Isso. E chupa quem quiser. Sombra. Trouxa. Fala, Mauro. História, história do rádio, história do estádio. 18 anos, estão aqui, ó. Mauro, com 22. Ó, oh, que legal, Marcelo, cara. Marcelo, com 15. Boa. Boa. E acompanham o estádio, com certeza, todos os dias, porque há 18 anos eu escuto o estádio. Com certeza. Eu tenho RG, radinho de pilha, radinho de pilha e rádio, certo? É somos, isso aí. Somos da época do rádio. Assisti a rádio olhando pro rádio, né? Com certeza absoluta. É isso aí. E os dois... E os dois foram criados escutando rádio. Que legal. Os dois foram criados escutando o estádio. Muito toda bom, obrigado. Noite. Boa, Maurão. Toda que noite. Foi? Olha que todos bonito. Esses 18 anos. Muito obrigado. Bom, Maurão. Só mais um detalhe. Que bonito. Dodô. Nós. Eduardo Batista. Você tá treinando Palmeiras, Eduardo Batista. Você não tá na Ponte Preta. Acorda que você não fica lá um mês do jeito que você está. Mauro. Aqui... Ô Mauro Venturini, Mauro! É Allianz Parque, é aqui aí. É Palmeiras! Agora vai uma questão a você, Mauro Venturini, palestrino! Ô Mauro, pelo amor de Deus, hein? Então, pelo amor de Deus! Então, pra quem não tem argumento, a história de vocês é essa. Guarani da capital, não tem mundial e bi da segunda. Isso é falta de argumento. Ô, Mauro. Não tem outra explicação. Mauro Venturini. Olha, olha aqui, ó. Ó. Só uma pergunta. Só, não, só um minutinho. Eu só quero avisar vocês. Só quero avisar vocês. Só um minuto. Isso aqui tá parecendo um rolezinho. Só quero avisar vocês. Cuidado aí com isso que vocês falam. A mancha tá passando aqui perto. Tem jeito. Aqui é nóis, Ciro. Cuidado, maneira aí. Maneira, o Que medo. Sou Mauro Venturini. Ô, Sombra. Oh, fala de novo, vai, Mauro. Peraí, estou tentando fazer uma pergunta. Vai, oh, Roberto. Provolone vai falar. Estou me sentindo no Mesa Redonda com o Chico Lang. Não consigo falar. Mauro Domênico Gatto. É. Que agora é do Clube da Voz, que pra quem não sabe, é o maior, né, é o maior mérito. Mas faz a pergunta, Cazzo. O Domênico lançou Luxemburgo no Palmeiras. Não lancei nada, peraí, eu não tá sei nada, o microfone. Que Luxemburgo que vá pros quintos dos infernos. Pelo amor de Deus. Palmeirense, quem é palmeirense, levanta a mão. Agora abaixa, abaixa. Quem quer o Luxemburgo no Palestra? Olha aí, todo mundo levantou a mão. Tá louco! Exclamação! Sombra! Manda um abraço, Venturini. Obrigado. Nossa, posso fazer só uma Sombra. Pergunta pro Mauro? Venturini, Sombra. Você é monstro, velho. Pergunta. Parabéns. Só um minuto, o RG vai fazer uma pergunta só pra você. Pergunta só um minuto, Mauro. Esse monte de filho que você apresentou aí é monte resultado, não, dois. É resultado de uma Venturini? Ah, sensacional! Valeu, Mauro! E como um bom pai, bom. Os dois estão totalmente encaminhados. Dois palestrinos convictos. Aí, garoto! Sombra! Boa. Sombra! Boa! Parabéns, Sombra! 18 anos e com muitos mais anos pela frente. Se Deus quiser. Aê, aí, gostoso, você é fera, Bá! Anos da Domênica também. Ô, Sombra! Parabéns pra todos vocês, meus amigos. Aqui, obrigado! Muito obrigado! Aqui. Valeu, Mauro! Boa, Mauro! Como é que você chama? Pessoal. Yuri. Yuri, você tem quantos anos? Tenho 28. Torce pra quem? Palmeiras. É. Ele é campeão. Ele é campeão, é isso. Trouxas. Eu juro, juro que se você gritar não, mais uma vez... Não juro. Às 8 acaba. Ô, Benjão, até às 8 acaba. Segura aí. Esse cara é o Capitão Caverna, velho. Qual é seu nome? Mas você falou, que tinha, uma história legal. Mota! Falou que tinha uma história... Você falou que tinha uma história legal com o Estádio 97. Qual que é a tua história? Assim como a menina falou, acho que vocês também fazem uma parte de uma trilha que vocês nem desconhecem de cada um de nós que está aqui representando e muita gente lá fora. Que bonito! A gente fica nervoso quando a gente pega esse microfone pra falar com vocês, vocês não têm noção, porque vocês fazem parte da nossa vida, é muito grande. Tá. Mas peraí. Eu posso pedir, pelo amor de Deus, gente. É rádio. Ele tá. Fica quieto você também. Ele tá falando, ninguém ouve. Espera. Fala. Eu acompanho vocês desde 2002, quando eu tava no segundo ano do colegial. Eu entrei na faculdade de medicina. Durante a faculdade, eu acabei apresentando dois problemas de saúde, tive parada cardíaca durante a cirurgia. E a primeira coisa, quando eu saí, foi a tempo para conseguir ouvir o programa de vocês. Porque vocês representam uma coisa importante, que assim, querendo ou não, é um contato como se tivesse um amigo meu sempre querendo do meu lado, me acompanhando. Vocês me acompanharam durante 6 anos de medicina, me acompanharam durante minha pré-formação, me acompanharam durante minha primeira residência de cirurgia. E hoje estou formado como cirurgião, estou trabalhando, indo partindo para minha segunda residência. Queria agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram sempre, ainda sempre não desistindo do projeto. E é isso. Ó, vou te falar, cara. Legal, valeu. Ó, te ouvindo, cara. Ele tá emocionado, velho. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Valeu. É impossível não se emocionar com a história dele, cara. Verdade. É impossível não se emocionar com a história dele, brincadeira. Gente, ele teve parada cardíaca. Nós estamos falando assim, o cara, ele passou por um obstáculo que ninguém imagina passar. É uma coisa horrível, né? Verdade. Se formou em medicina? Na Unicid. Então, porra, meu, se formar em medicina... Quer dizer, mais dificuldade ainda. Mais dificuldade ainda. Vou te falar um negócio, cara, parabéns. E eu sei que igual a sua história, nos 18 anos de programa, acho que todos nós já recebemos muitos e-mails de pessoas, inúmeras pessoas que sofreram problemas de saúde, ficaram em quarto de hospital, e pô, muita gente escrevia falando assim, cara, o único momento legal do dia era chegar às 5 horas, 5 e meia, 6 horas, e o programa nem sempre começou às 5 e meia, já começou já às 6, né? Sim. E o momento legal era o cara, assim, pô, chegar e ligar o rádio, ouvir o Estádio 97 no final do dia. E você é só a confirmação de tanta gente que já escreveu pra gente, já falou com a gente. É uma coisa realmente que emociona pra quem tá aqui fazendo rádio com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa! Valeu, Yuri. Muito bacana, irmão. Aí a sua história, porque não é fácil, hein? 18 não é fácil, não. 18 anos no ar não é pra qualquer um, não. Verdade. Muito legal. E aí tem que dar o... Vocês têm que saber a real. É o Sombra, hein, gente? Quem criou, quem teve a ideia, quem bancou, quem segurou a onda. Sombra! Palmas pro Sombra! Mas o seguinte... O Sombra bancou isso aí. Sombra! E a rádio acreditou, porque 18 anos no ar, amigo. Não é muito programa de rádio, nem de TV, nem de nada, porque no ar há tanto tempo. Em alto nível. Palmas pra gente também. É muito legal porque a rádio abraçou a ideia, o Zé abraçou a ideia. O Zé que é o dono da rádio junto com o Fernando, o Zé... Pô, deu todo espaço. Quando foi dada a ideia, ele falou, vai hoje pro ar. Não foi no hoje, mas foi no amanhã. E também não teria como chegar em 18 anos se a gente não conseguisse ter uma unidade tão legal das pessoas que estão aqui, gente. Sabe? É um prazer, olha. Humano... Eu sei que é aniversário, todo mundo já sabe da história. O Mano era ouvinte nosso, ele e o irmão. Sim. O dia que o Mano ligou no programa, que na verdade quem ligou foi o irmão dele. Depois o Mano entrou no ar. Eu não trabalha com a gente também, né? Eu não esqueço esse dia mesmo, porque a ideia de chamá-lo para trabalhar não aconteceu no dia que o irmão dele ligou. Porque eles já tinham ligado outras vezes. Eu falei, o dia que aquele moleque ligar de novo, eu vou chamar ele para vir na rádio. Verdade. É um dia inesquecível. O dia que o RG não ligou, ele mandou um e-mail pedindo uma oportunidade. Não foi e-mail, foi uma carta. Não, foi e-mail, acreditem. Ô, Liminha. Já tinha e-mail, seu idiota. Já tinha, ele pediu uma oportunidade, não esqueço disso correio. Aí. Ele entrou no programa, inclusive, fazendo poemas, poesias. Sim. Ninguém vai esquecer disso aí, não. Eu era ouvinte. O Domênico, peraí que você não precisa agora. Acabou a sombra, isso aí, valeu! Aí o Domênico já era, trabalhava em outra emissora de rádio, ouvia o programa, foi contratado para trabalhar na rádio como apresentador de manhã, e por ser ouvinte ele falou, pô, falta um palmeirense no programa, que antes era interpretado por um porquinho, que esse porquinho foi gravado por um ex-soldado do exército, que era ouvinte nosso. É. Aí eu falei, pô, Dodô, você gosta? Vamos, vamos. Ele entrou no ar e fez parte do programa, né? O Bá era ouvinte nosso. O Bá. Eu era. Né? O Vieira também é ouvinte nosso. O Rudy era ouvinte nosso. Era. Que uma vez teve uma participação junto com o Benjamin. Fez uma quadra para a TV Lance. A doutora Arnaldo, eu entrei na hora para fazer imitação. Fiz o Lombardi. Tem isso aí, em algum lugar. Tem isso aí gravado? O Domênico fez o Silvio Santos, eu fiz o Lombardi. Eu falei, porra, é bom. O Domênico falou assim, já vi, ouvi melhores. Falei, então descarta. Foi mesmo. O Domênico falou, dá licença. É. O Domênico falou, dá uma segurada aqui que você nem curso você tem de locução. Toda hora é eu, pô. E aí o Rudy já era ouvinte nosso também. Daí o Ben já falou, pô, o cara é bom, não sei o que lá, chamamos, tá aqui trabalhando com a gente. Eu! Né? Só uma correção rapidinho, Sombra. O Bá e o Pão com Ovo eram vagabundos. Eles eram... não saíam não. todo dia. O Bá, pra quem dia. Não sabe, ele era vendedor de produto de limpeza. O Bá era vendedor de produto de limpeza e ia lá na rádio participar, assistir. E surgiu a oportunidade de ter alguém para produzir o programa pra gente, de dar começava o suporte. A servir água pra gente. Exatamente. Água, é. Então, e aí logo foi contratado pra rádio. E o Alê. O Alê. Aí teve, o dono da rádio falou assim, a gente precisa fazer um gesto bonito, um gesto de ação social. A gente precisa de alguma maneira impactar na sociedade que a gente está ajudando pessoas com... Cota, né? É por aí, cota, vai. Cota. Exato. Aí não é que ligou o Mota no programa. Ligou o Mota. E a gente falou assim, gente, nunca ninguém tão ruim ligou aqui, é esse cara que a gente tem que ajudar. O Mota, pra quem não sabe, ó. É, Mota! Palmas pro Mota! Palmas pro Mota! O e Mota, ô por... Sombra, o Mota, pra quem não sabe, o pessoal fica zoando o Mota, mas o Mota, ele tem um maternal incompleto. É sacanagem ficar zoando o Mota assim. E não foi porque ele quis, gente. Não foi porque ele quis. E também, por último, o Ale Oliveira, que também era nosso ouvinte, o qual a gente no ano passado convidou para fazer uma participação com a gente. Oi. Mas já existia a ideia de um dia convidá-lo. Eu sou Ale. Ele falou assim, eu não quero dinheiro, só quero cerveja e mulheres. Você agiu com o Ale como o cara na balada, né? Aí eu falei assim, mulheres não, que você é muito bem casado, isso você não vai ter. Ale safado. Mas cerveja a gente dá para você. Boa! Ó, então o Sombra agiu com você, Ale, como se fosse o cara com a mulher na balada. Ele foi perguntar o nome, mas já tava com segundas intenções. Ele chegou ali mastigando aos poucos, pela, né, RG? É. Pela beirada, foi, e crau. Contratou o Ale. E contratamos o Ale. É isso aí. Mas então, aí que assim, tá, né, chegou em 18 anos, chegamos em... E se desculpa se eu esqueci de mais alguém aí. O Nariga, você esqueceu do Nariga. Como é que o Nariga, como é que o Nariga entrou? O Benjamin, pra quem não sabe, ele era do marketing de um patrocinador que era o site. FFC. FFC. Ele ia na rádio com uma modelo que depois chegou a fazer sucesso. É. Ellen Jabur. A gente na época até pensava que vocês eram namorados, né? Eu já namorava minha mulher, que inclusive... Não, não é possível. Hoje eu faço 15 anos de casado. Aê! Então eu tenho razão, porque faz 18, 17 anos isso. Ele nem conhecia Renato. É verdade, Sombra. É 18, é isso mesmo. É. Aí chegavam os dois, cabelo molhado na rádio. Catarata também, hein? É. Aí ele falou assim, pô, Sombra, os caras lá do FFC, etc e tal, não tá legal lá, etc e tal. Eu falei, pô, tem um judeu maluco aí pra fazer programa, né? E aí, faltava corintiano no programa. Ah, mas já tem um Mano. Não, mas precisa ter alguém que seja mais com noção, né? O Mano era totalmente irresponsável. Mas eu ainda sou. Inclusive, você é o tiozinho bem. Hoje do programa. Melhorei bem. Melhorou. Lembra aquela melhorou. Conversava mais com o advogado do que com você? É verdade. É. Aí o Ben já também foi convidado pra trabalhar e também tá aí fazendo parte dos nossos 18 anos. Você sou eu? Mas o Sombra. Oi. Eu vou dizer uma coisa pra você, o rádio ele proporciona essa coisa, né? O rádio ele é bem um contato com o povo. Mas é um programa de sucesso como é o Estádio 97, que no meu ponto de vista é um fenômeno do rádio brasileiro, é um fenômeno, sabe, do rádio mundial. Porque eu honestamente te falando, eu procuro me informar de programas que estão há tanto tempo no ar, eu não me lembro assim agora, um programa que esteja tanto tempo no ar. mas ele só é um grande sucesso mesmo, porque tem várias pessoas que são competentes. Eu estou do lado de várias personalidades aqui que são muito competentes no que faz. Ao lado, e o né, principal, mano? O principal, nós temos os ouvintes mais inteligentes do rádio. Legal. É. Boa, Domênico. É verdade, é verdade. Sabe por Parabéns, quê? Parabéns, Domênico. Porque é, a gente brinca com vocês, não é verdade? A gente é trouxa, não sei o quê. E brinca lá, é o Palmeiras, é o Corinthians, São Paulo. E brinca, brincando, xingando outro. Mas eles entendem que isso é uma grande brincadeira. E é o que deveria ser feito com as torcidas, deveriam entender esse entendimento que eles não têm. Por isso que eu falo, nós temos aqui, não só aqui essas 200 pessoas, mas os milhões de ouvintes que ouvem o estádio e fazem ser primeiro lugar de audiência há muitos anos. Esses sim, esses são os mais inteligentes do rádio brasileiro, sem dúvida nenhuma. Aê, Domênico! Aê, Domênico! Legal, viu, gente? Então é isso aí, essa é a história, um pouquinho da história. E esse ano a gente vai ter muita comemoração, muitas ações. Boa, gostosa. Muitas coisas legais nos 18 anos. E também um agradecimento especial a todos aqueles que deram suporte, o patrocínio também do Estádio 97. E em especial, e por que escolhemos para fazer aqui essa comemoração? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro cara a acreditar e botar dinheiro no programa, patrocinar o programa, é o dono dessa casa aqui. Tá ele ali, ó, o Alê. Alê! Que é o Alê que tá ali em cima. Eu sou o Alê. É o Alê que tá ali. É um dos caras mais fanáticos que eu vi, torcedores do São Paulo Futebol Clube. Muito senhor, é Palmeiras! É Palmeiras! Palmeiras! Ah, não, peraí! Não é porque ele foi patrocinador, que ele é o dono aqui, que não merece o gritinho tradicional do Estádio 97. Alê, viado! Alê, viado! E detalhe, com a cara do programa, ele era dono de uma revista pornô. Quem não lembra? Planet Sex! Quem não lembra da Planet Sex? Sexy Hot! Sexy Hot! E a gente anunciava a revista Planet Sex na época, foi o primeiro patrocinador. Então, um agradecimento muito especial ao Alexandre. Ele abriu as portas para os nossos patrocinadores. É. Amigo íntimo do Kid Bengala, E o Alê perdeu, e o Alê Oliveira que tá aqui, ele pagou os três primeiros meses só em permuta. Não! É verdade, ele mandava funcionário pra gente. Ô, mas foi pra quem isso? Você ainda não tinha entrado. Então, foi pra quem? Ah, o Zé falou pra manter quieto isso aí. O Zé falou pra deixar quieto. Era a Silvia Sente, não era, Alê? Ô, a Silvia Sente hoje é uma senhora. Então, mas na época tinha 18 anos a menos, né, ô Benja? 18 anos pesam numa mulher, né? Hoje ela tem 70. 18 anos pesa pra todo mundo. Hoje ela tem 70, Benja. Ela já fez 69, então. Então, olha, galera, palmas aí pra todo mundo. Boa, que faz parte. Boa. Bacana. Ô, Sombra. Quem chamou? Eu. Oi. Não, eu acho que seria um bom momento do decreto do estádio, porque falou-se do estádio. Ah, agora. Então vamos. O decreto do Alê Olheira? Alê, o Vieira vai me ajudar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, seu nome é? Olá, eu sou Alê. Malandro é o Domênico, que engravida do Aguinaldinho pela boca. Eu não. Se você não zoar todo mundo, eu te arrebento. Peraí. É. Eu não sou humano, mas hoje vamos fazer um monte de bobagem. Eu faço. O dele você pega leve, filha da mãe. Peraí. É. Eu fazendo sexo é igual o Vieira no Estádio 97. Uma vez por semana e olhe lá. Nosso amor é igual o RG. Velho, quase cego, mas ainda tá ativo. Vem no bonde dos que vivem faltando no programa, comigo, Rudy Landucci e ele, Azaia Benjamin. Aê! Muito bom, muito bom! O decreto do estádio. Ó. Aí não é só com você, Domênio. Muito bom, você pegou levantando a mão, seu trouxa. Oi. Itália aqui. Lembra do cara que namorava a menina, ex-namorada lá em Salvador? Lembro. Foram 10 FaceTime pra... Não, tá só indisponível. Ih, rapaz! Ferrou! A casa caiu. Onde ela tá, Benja? É que ela tá fazendo, Benja? Ah, ela ai, tá... Ai, ai, ô, ai, ai, ô! Ela deve estar no trio elétrico, a Jaiô, Jaiô. A Xebabá, a Xebabá. É que no trio elétrico não tem Wi-Fi, né, velho? Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora um recado especial do Mano e do McDonald's. Que dia é hoje, hein, rapaziada? Hoje, quinta-feira, é isso aí. Quinta-feira é dia do Cheddar McMelt. E se liga só nessa escalação. O Cheddar McMelt está escalado da seguinte forma. Hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. Que lanche delicioso! Tudo isso por apenas R$8. E ó, se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90. No sábado tem novidade, hein? O triplo cheeseburger. E no domingo é dia de crispy bacon. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E amanhã um baita clássico no McDonald's. É o quarteirão. Que dia é hoje, hein, rapaziada? Hoje... quinta-feira, é isso aí. Quinta-feira é dia do Cheddar McMelt. E se liga só nessa escalação. O Cheddar McMelt está escalado da seguinte forma. Hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. Que lanche delicioso! Tudo isso por apenas R$8. E ó, se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90. No sábado tem novidade, hein? O triplo cheeseburger. E no domingo é dia de crispy bacon. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E amanhã um baita clássico no McDonald's. É o quarteirão. Que dia é hoje, hein, rapaziada? Ei, hoje... quinta-feira, é isso aí. Quinta-feira é dia do Cheddar McMelt. E se liga só nessa escalação. O Cheddar McMelt está escalado da seguinte forma. Hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. Que lanche delicioso! Tudo isso por apenas R$8. E ó, se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90. No sábado tem novidade, hein? Que dia é hoje, hein, rapaziada? Opa, mano, de novo, cara? Não, você tá louco? Opa, é nóis. É sempre bom falar do McDonald's. O cheddar eu adoro. Eu também, cara. Nossa senhora. É bom demais. Eu fico sempre na dúvida. O cheddar McMelt ou o Big Mac? Cara, aí eu coloco na briga o quarteirão. Também, nossa senhora. Eu adoro o McDonald's, cara. Também. Ô, Motinha! Cadê o Mota? Cadê o Mota? Tá vendo? A borboleta sem pescoço! Ô, Motinha! Não. Oi! Oi, chefinhos. Olá. Olá. Eu sou um Alê. Oi, então vamos lá. Ó, oh, tô com aqui o nosso amigo, qual é o seu nome? Marco. Posso pra quem? Corinthians. Xiii. Vai, Corinthians. É verdade que você tá falando volta pro Pacaembu, é isso? Não, a gente tem casa própria. Tá louco. Itaquerão, Itaquerão, mano. Tá vendo? Itaquerão, mano. E aí, mano, beleza? Pode. E aí, irmão? Tudo bem? E aí, nosso Corinthians, vai ou não vai? Ô, mano, até inclusive eu vou te fazer um questionamento. É, a Ponte Preta já divulgou que acertou a venda do Pottker pro Inter de Porto Alegre. O Inter tá acertando a contratação agora aí do William Pottker e ele vai atuar aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, você gostaria de contar com o William Pottker no Corinthians mesmo ou você acha que o Jô dá conta do recado? Aí é domingo da gente. O Carlinhos... O Carlinhos é que o Carlinhos ele passou por uma cirurgia agora, ele operou o pubis, aí vai ficar um tempo parado. 2 meses, né, mano? Vai ficar 2 meses mas parado. Mas você acha que o Corinthians não perdeu nada de não ter conseguido levar o Pottker pro Parque São Jorge? Não perdeu, não. Concordo contigo. Com relação ao que você me perguntou a respeito do Corinthians, cara. Eu boto o fé que o time do Corinthians daqui a pouco aí vai engrenar. Pode ir a trancos e barrancos aí, eu concordo, aí que não é um momento tão favorável, o Corinthians não tá nadando em dinheiro pra poder fazer grandes contratações, mas com o que tem ali, eu acho que o Carille vai conseguir dar conta do recado. Daqui a pouco o Corinthians vai pras cabeças aí. Boa, manda abraço. Não, deixa eu falar. Um abraço pra todo mundo, meu amigo aqui que eu trouxe com Motinha. É. Boa! Vai dar uma salgada no cara, velho. É, o Obama, e aí Obama, beleza? Boa, mano. E aí, rapaziada, beleza? Bom! Eu torço pra quem? Não, eu sou peixe, pô. É peixe. Olha aí, santista. Por isso você tá bravo hoje. É, então, tô meio sem motivo pra sorrir, né, velho? A gente pode conversar, velho. Ah. Não tem ideia, não, mano. A gente pode conversar, vamos jantar depois. Ah, não, aqui não, velho. Não. Aqui é madeira jacarandá. É o quê? Madeira Jacarandá. Madeira, adoro. É Madeira Bambi. Você vai procurar sua turma. Eu sou Lustramóvel, prazer. É, tá bom. Vai lustrar o móvel da... Ah! Boa! Foi bem agora, hein? Próximo, vamos lá. Oi, qual é seu nome, princesa? É Paula. Torce pra quem? São Paulo. Aê, tricolor! Tá gostando do mito? Tô. Tá, ontem pelo menos mostrou que tá no caminho. É? Você vai no jogo? Vou sim. É, sempre? Qual jogador mais bonito, você acha? Pode falar, seu namorado. Que pergunta mais machista, né? A mulher gosta de falar Lugano. Lugano. Lugano, né? É Lugano. É, vai ser sempre. E o Alê, você pegava? Mesmo já veinho, vai ser lindo. E o Alê, você pegava? Não. Só ali. Ela falou não, mas ela olhou pro marido que tá ali atrás. O Alê é famoso, velho. Claro que não, né? Ah. Não, mas eu respeito a esposa que tá aí, então boa! É dela. É isso aí, parceira. Manda abraço, então. Um abraço pra todos e... Tô começando, hoje é meu primeiro dia aqui, não ouvia, meu namorado me trouxe e tô curtindo muito. Legal, obrigado. Obrigado, ouvinte novo. Quem sabe agora mais 18 anos pra mim, pra começar a ouvir você. Sem dúvida. Não é? Com certeza. Ô, Sobra, só pra atualizar, começou, grande São Bernardo e Palmeiras, tomando coça aí, hein? Que é isso? Você cala a boca aí, que escoça o quê, é mané? Deixa eu mandar um abraço. Vocês tomaram ontem, ó. Chute quase entrou, não. Deixa eu mandar um abraço, pessoal da Liga, que tá ouvindo lá na empresa. Todo mundo escuta. Obrigada. Opa, valeu, pessoal da Liga aí que ouve aí. Beleza, muito obrigado. Cadê o Narigudo? Cadê o Narigudo? Foi no banheiro? Foi no banheiro? Chega aí. Ô, Narigudo, tá na ponta esquerda aí, ó. Ô, Rosinha, dá licença aí, mano. Cuidado, Benja. Cuidado. Aê, o cara me olhando mal feliz. Benja, cuidado. Ô, Benja, cuidado com esse aí. Fala, Narigudo. Como é que você chama? Anderson. Você torce pra quem? Palestra! Nós! Nós! Enia campeão, meu Deus! O maior do Brasil. Chupa, galinhada! Olha, trouxas. Vai olha, buscar você... o viúva e sua velha, coroa. Ei. Ah, calma, mano. Vamos ouvir o cara aí. Olha, inferno. Olha, você estava falando um monte de coisas fora do ar, você estava gritando, você estava gesticulando, você ficava lá, então fala tudo o que você quer falar agora. Não, vai coral de Ale, vai. Dois, vai fazer o dentinho. Um, dois, e já. Olá, eu sou Ale. E hoje? Você é sacanagem, hein, beijo. Você é sacanagem. Quando você fala isso, nós estamos no carro, só falta bater o carro, velho. Você é louco, coitado do Ale, meu. Parça, gente boa, Leandro. Tamo junto. É isso aí. Tamo junto, Luizão. Você tava falando qual que é a importância do Estádio 97 na sua vida. Pô, Beja, eu vou falar pra você. Quando vocês começaram na rádio, tinha uma rádio concorrente que fazia junto com vocês. E naquela época lá, tinha a outra rádio tinha muito merchan, muita propaganda. Eu detesto isso. Porra, Milton! E tinha muita propaganda, caramba. Aí, como eu já vinha escutando quando eu comecei a pensar no 97, o programa Energia na Veia, e eu aí peguei e fiquei no estádio 97. E aí foi rolando, e aí não troquei mais de rádio. E fui espalhando pro pessoal. Legal, obrigado. E lembro da... Acho que parece que vocês tiveram... Segundo até o meu amigo aqui falou, o Valmir, que veio comigo aqui. Que tinha... Tinha o... Parece que o Zé Paulo da Glória, né? Trabalhou com vocês. Trabalhou. Sim. Eu lembro que trabalhou o Porpetone, que hoje tá na Praça Nossa também. Isso. Mas eu sempre fiquei na rádio. Eu falei, pô, da 97. Já frequentei várias festas, tanto da Energia na Véia quanto boa, garoto. Do estádio. Inclusive, uma vez eu saí de uma festa que eu tava no Open Bar com vocês. Saí sozinho de carro. É uma pita de história. Uma pita de... Ô, Rudy... Eu saí do Espaço das Américas aqui do lado e entrei na Marginal. Oi, 25 de março vai ter festa aqui na Audi, hein? Não, mas peraí. Vai energia na véia, hein? Não, mas peraí. Vai ser legal a festa aqui, hein? Vai ser show de bola, pô. Esse filho da mãe tá duas horas falando e não falou um negócio. Parabéns pra você. Ruim. Nessa data. Pagou a vela. Querida. Fala da naba, porra. Muita felicidade. acabaram de servir um bolo pra nós aqui, ó que legal, ó. Bacana. O estádio 97, nada! Tudo! Como é que é? No pique! É hora! Linha da Domênica. Obrigado aí, a casa aí que trouxe aí o bolo pra gente. Já. Muito obrigado, viu, gente? Legal, muito bolo legal, de aniversário legal, do obrigado. Estádio aí. Muito bacana, Benja. Pô, mas ô, cidadão, e aí termina que você ficou duas horas falando e não falou nada de legal. Aí você falou, sincero, aí você pegou o carro, saiu de uma festa, foi pra Marginal I. Saí da festa, fui pra Marginal I, dormi, bati o carro na traseira de uma carreta na Dutra. Fui acordar lá. É uma barbaridade, mano. O cara bebe e sai dirigido. Ô, Sombra, puta cara deprê. Como eu assim? Achando que ele falou, peguei... Deixa o cara. Ele achando que eu falei... Agora ele vai contar que perdeu as pernas, que ele... Achei que ele ia falar, peguei uma mulher na festa, fui pra Marginal... Porque você é gay? Não, porra. Celinho! Até a bifurca aí, eu só vi. Esse aí choca a cenoura. 18, Domênico. Ô, Benjamin. 18. Esse Benjamin 18. É louco, velho. Tá difícil hoje. Ah! Benjamin, viado! Benjamin, viado! Benjamin! Bom, termina, vai. Parabéns. E vem cá, e vocês? E vocês se conheceram também em alguma festa da rádio, vocês dois? Não. Não foi na rádio. E vocês, vocês dois, é o Valmir, né? Você e o Valmir estão juntos há quanto tempo? Rapaz! Há umas duas horas que nós viemos pra cá. Antes disso ele tava trabalhando e eu no meu serviço. Ó, mas só... Cuidado. Cuidado só hoje na hora de ir embora vocês dois pra Marginal. Puta, hoje é ele que tá dirigindo, hein, meu? Valeu, obrigado, cara, valeu. Obrigado pela audiência, viu? Muito obrigado. Valeu, que vocês boa, tenham mais velho. 18, 36 boa. E... Boa. Até o dia que eu morrer, eu quero estar escutando vocês, tá mas bom? Aí, obrigado. Boa, obrigado. Que louco, hein, meu? O cara tá com o Marcelo Rezende, meu amigo, hein? Legal. Muito louco. Estádio 97, o nosso Happy Hour ao vivo acontecendo aqui na Audio Club. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E agora nós vamos falar... É da BV Financeira. Fala da BV, Narigudo. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV. 3003-7888, 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigo. É BV! É, BV Financeira, o estádio que também tem oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor. Legal. Estamos de volta aqui no Happy Hour do Estádio 97, Motinha. Oi, chefinho. Oi. Como o Estádio 97 também é família, temos uma família aqui. Pai e filho que acompanha a gente. Legal. Dois irmãos. Dois irmãos. Você não quer falar que ele é teu filho? Não, mas é. Dois Ricardos. Dois irmãos? Dois irmãos. E por que dois Ricardos? Pai e filho. Mas você não quer falar que é pai do moleque? Porra, mas não parece, mas é parece pai irmão. Pai e filho ou dois irmãos, pô? É pai e filho. Pai e filho. Caramba, bicho. É que eu convivi com bullying quando era na escola. Tinha um amigo meu que o pai ia buscar e era velho já. Falava, eu só vou vir te buscar. Então eu quis fazer logo e logo do cara. Legal. Legal, legal. Mas é corintiano. Você? E... corintiano, pô. Esse é o defeito, é isso? Na virtude. Ah, virtude. Ah, tá. Sério? No seu ponto de vista. Você escuta o Estádio de 97 desde quando? Desde o tempo da consolação, né? Doutor Arnaldo, quer dizer. Doutor Arnaldo, é. Oh, é. Doutor Arnaldo. E o meu menino, eu tinha uma pergunta pro Mano. Faça. Aí, mano. Faça a pergunta pro Mano aí. Fala aí, parça. Mano, oi. 2012, é. Lembra de 2012, ano marcante. 2012, nós fomos campeão do mundo. De novo. E o Palmeiras amargou novamente a segunda divisão. Sim. Eu queria saber se você tinha mais um conhecimento de algum outro time, ou outro estado, de qualquer coisa que tivesse acontecido isso mesmo. Enquanto um time tá no topo, o rival tá sendo humilhado ali, tá sendo rebaixado. Putz, velho, eu não lembro de uma situação como queria essa. Queria perguntar aí se você soubesse mais algum assim, ó. É uma pergunta que eu tenho faz tempo. É, pode acontecer esse ano, ao contrário. Não, então, mas isso. Aconteceu? Aconteceu? Já aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu. Não, mas eu não lembro de um sucesso assim. Tipo, Fenerbahçe, Galatasaray. Então, eu não lembro, cara. Sinceramente, eu não lembro. Você lembra? Você tem alguma recordação de um episódio desse? Não, nesse nível, não. Um time ganhando Libertadores do Mundial e o arqui-rival direto pra ir pra Série B? No Rio Grande do Sul aconteceu do Grêmio ganhar a Copa do Brasil e o Inter ser rebaixado. Não, mas não é Mundial, não é Mundial. E o Inter rebaixado, mas não compara a Copa do Brasil com o Mundial. Um aqui, outro aqui. Verdade. Um aqui, outro aqui. Apesar que o Inter é ridículo, lembro, né? Não lembro, mas não compara. E depois dessa pergunta só fica um chupa Domênico aqui, né? Ah, aí não. Traz teu irmão. Juiz! Ô juiz! Tem juiz, não, mas irmã Domênico. Ele tocou num ponto importante. Ó, você lembrou um ponto importante? Porque, cara, a torcida do Corinthians foi responsável por reerguer o Japão. A torcida do Corinthians foi responsável por reerguer o Japão. O Japão tinha passado. Para, é verdade, é verdade. Boa, mano! Ó, o Japão. Boa. É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Ó. Viado. Não, não é viado, oh, não. Mano. Não é viado, viado. Não. Viado. É. Oh, mano. Viado. Não, só mano. Um minuto. Já só é. Um minuto. Oh, é verdade. Quando um Japão fala... tava morto. Ó, se o Japão voltou a ser uma grande potência, foi graças à torcida do Corinthians também. Grande é verdade, é verdade. Grande potência o Benjamin, também não. O Benjamin, inclusive... Ale, me nós ajuda havíamos aí. Conversado, é verdade, nós havíamos conversado no Japão. O Japão ainda era uma terra arrasada. O Japão tinha passado por um tsunami, tinha tido vazamento nuclear. Nós chegamos no Japão, no dia que eu cheguei no Japão, tinha tido um tremor de terra. Eita. Os japoneses estavam com a porquinha presa, assim. Aí, mentira. O Corinthians chegou lá... Isso é mentiroso, aquele mano. Dinheirinho suado, velho. Ah. Gastaram dinheiro no Japão. Vendeu o Japão apartamento. Voltou a ser a potência que era. Boa, Corinthians. Boa. Você fez o meu bem. Deus, o senhor manda abraço. Ô, Corão! Ô, quero mandar um abraço pra todo mundo, pra minha família, pro meu pai e pro gordão que tá assistindo lá em Osasco lá agora. Falou, beleza, então. Cara. Abraço. Obrigado, viu? É isso aí. Não, pera aí, Coral de Manos. Quando eu falar um, dois e já. Vamos lá. Um, dois e já. Gente! Só um minuto! Só um minuto! Agora o do Alê. Um, dois e já. Ah, não. Olá, eu sou o Alê. Caraca, velho. É chato, hein, velho? É isso chato, é bullying, hein? É bullying? Nossa, é bullying. Liminha hoje tá demais, velho. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E extra, você merece extra economia. Viado, Vieira, viado. São os vendidos, seus vendidos do cacete. Ah, o Vieira é nosso, hein? Vai te catar. Ô, Liminha, fica quieto, velho. Tá certo. Ô, Benja, tem mais alguém aí? Vem! Vem, agora fala, meu cara. Agora você vai falar. Ó, se a tua participação não for legal, você vai ser linchado aqui. Ele tá desde as 1h30 da tarde, foi o que eu ia falar. Como é que você chama? Fábio. Você torce pra quem? São Paulo. Diga a quantos anos o senhor está no 97? Muitos anos. Não sei te falar agora, mas desde a época da doutora Arnaldo. Você tomou umas a mais. Eu vi que você tá legal já. Porra, velho! Legal? Deixa eu falar igual pra você. E qual que é a importância do Estado 97 na tua vida? Eu também, se não tiver importância, você pode falar. Claro. Toda. Meu parceiro de trânsito em São Paulo. É. Tá bem, velho. Trânsito. É o outro falando. Tá bem, velho. Parceiro de trânsito, pô. Trânsito. Meu parceiro de trânsito em São Paulo. Ô, Benjamin, tá tudo bem aí, Benjamin? Ô, peraí, hein, Benja, tá tudo bem aí? Ah, é porque ele tá 3 horas pedindo pra falar e eu tô esperando alguma coisa interessante. Eu só queria falar assim. Ô, mano, viado, ô, mano, viado, olha, ô, mano, olha a voz viado. Do cara mudou, velho. Que é isso, velho? Olha, Benjamin, o negócio você é o seguinte. Parou o bagulho pra perguntar pra ele isso aí, velho? Ó, cara do Benjamin, velho. Diante de tudo que ele bebeu, eu espero que ele volte de Uber ou de táxi pra casa. E segundo, que o Uber ou que o taxista seja igual aquele filme Colecionador de Ossos, lembra? Você tá louco, mano? Não, mano, não pode. Ô, mano, sabe o que acontece? São 18 anos de programa, a gente faz muito programa fora, o filme sempre é muito legal, né? E aí tá faltando mais ou menos 5 minutos num dia bacana pra caramba, a Áudio Clube lotada, uma data super bacana pra gente. Aí, né, que é o grande finale, né, aquela coisa legal, eu peguei o ouvinte mais chato do dia. Não, Puta, foi de coração, de alma. Tadinho. Eu pediria a todos vocês, ouvintes, não. Uma sonora vaia pra esse cidadão. Ah, não. Você é um canalha, velho. Se Benjamin não vale nada. Velho, você não vai pro céu, velho. Você não vai pro céu, Benjamin. Hã? Você não vai pro céu. Porra, nossa. Tudo bem. Ele não acredita nisso, gente. Ô, Benja, vai na... Benja, vai nas gurias. Aqui, ó, tô com duas jabinhas. Vai nas gurias. Fala de novo. Você é japa também? Aqui, vai nas gurias. Não tem mais. É, então tá bom, Narigudo, agora você tem que falar da Nissan, por favor. Olha aí, amigão, se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou, comprou a Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa, com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora, a partir de 84.900 com taxa zero. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March por 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Diga aí, Motinha. Olá, qual é o seu nome? Mônica. E o seu? Joyce. Joyce, me conta o que você está falando aqui, o que acontece? Você veio acompanhar sua amiga, você não acompanha muito o estádio, mas ela... Ela deixa de sair com as amigas pra ouvir vocês. Caramba! É. Caraca! Pra assistir futebol. Aí hoje ela, pra compensar, me chamou, mas eu tô gostando. Boa, é Sabrina Sato! Muito Sabrina Sato! Que pera! Ela falou assim, vai ter o quê? Falei, vai ter o happy hour de um programa que simplesmente tá há 18 anos no ar. Ah, beleza, vamos aí. Vamos aí. Falei, vai ser legal, você vai gostar. Você acompanhou o estádio de quanto tempo? Desde 2008. É? Você torce pra quem? Verdão, pô, Dodô. Nós. Conta pra ela aí. Nós. Dodô, conta pra ela quanto tá o jogo do Porco. Eu o jogo tá 0x0 ainda, aí. 20, 27 minutos, 0x0. 2x0, gol do Dudu tá e Moisés. Tá bom, tá ruim, Domênico? Só dá São Bernardo, né? Não, Palmeiras perdeu alguns oportunidades, o Bernardo também perdeu. Mas tá igual. Chupa, Tedão. Ninguém tá merecendo ganhar esse jogo por enquanto. Qual que é o nome dela? Mônica. Mônica. Ô, Mônica, casada, solteira ou tá tentando? Solteira tentando, né? Ah! Você tem gigante? Não. É um sonho. Você pegava o Alê? Ah, o Alê pegava, mas pô, ele tá bem acompanhado, né? A gente não pode desrespeitar, mas ô, olha, ele Sabrina. É o sex symbol do estádio, viu? O Alê tá louco, pra esse dentinho, hoje, hein? Véio. Esse dentinho da Mônica faz um sucesso, hein, velho? Se a bebida estiver atrapalhando o seu casamento, abandone o matrimônio. Obrigado, viu? Obrigado, obrigada, Mônica. Gente. Parabéns legal, pelo boa. Programa. Não é à toa que é um sucesso extraordinário, é um absurdo. Quando vocês lançaram a promoção dos 10 e-mails, na hora eu tava trabalhando, mandei e não consegui. Aí fui tentando, mas é impressionante. Então é só resultado da competência de vocês e do sucesso mesmo. Legal, muito obrigado. Durou por muito tempo, Valeu, obrigado. Lembrando que, na verdade, hoje é só como se fosse um marco do início das comemorações de 18 anos. Teremos o ano inteiro de comemorações, dá nele, Dodô, né? Por favor, dá nele. Dá nele, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Vai ter que catar você, ô trouxa. Eu tenho uma mensagem pra você. Domênica. Você vai tomar um pouco, você tá do meu lado, você tá curtindo o cacete. Bate, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô. Dá, Dodô! Dá, Dodô! Dá, Dodô! Esse pé daqui, ó. Peraí, sobrinho. Olha, você viu? Encrenca, Domênica. Que domênica. Você é locutor de rádio. Locutor de rádio, gostosa. Boa! É isso que você é. Quer que eu repita? Boa! Ô, Aguinaldinho, você é a dona encrenca do Domênico, é isso? Exatamente. Exatamente. Para de brigar com ele, Benja. Deixa essa menina. Bom, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um estádio 97. Não, peraí, Sobra, peraí. Vamos a gente, com todo mundo aqui no estádio, pega o celular. Agora vocês vão fazer uma homenagem pra gente poder filmar. Essa data histórica aqui pra todo mundo. Todo mundo de pé aí. E gritando estádio e aplaudindo, hein? Quando eu falar já, peraí. Peraí. Pode ir? De pé, Sombra, de pé. Um, dois, e já. Parabéns você. Nessa data que muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. E pro estádio 97 nada! Tudo! Como é que é? É pique, é pica, é pica, pica, pica, é rola, é rola. Corinthians! Vamos, São Paulo! Legal, legal. Obrigado a todos aí. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigado aí a todos que participaram desse início de comemorações aqui de 18 anos do Estádio 97. Muito legal. Obrigado a todos os presentes. Obrigado aos ouvintes que não conseguiram estar aqui com a gente hoje. Valeu. Obrigado também a todos aqueles que fizeram parte da história do Estádio 97, né, mano? Com certeza, só desde o princípio. Não esquecer lá do Portuga também, Minas Gerais. Um abração pro Portuga. A gente já lembrou dele essa semana. Com certeza. Mas lembrando dele novamente também, não é não? Portuga, lógico. É isso aí. E todos que, enfim, de alguma maneira, colaboraram positivamente pro Estádio 97. Muito legal. Fica aí o nosso carinho para todo mundo aí que acompanha o programa. O Estádio 97 volta amanhã, aí, lá dos nossos estúdios, né? No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, é na BV Financeira. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's, quarteirão, por apenas R$ 8,00. Jardim Amaralina, realização e vendas, Trisul e Direcional. E Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia.

Music. Energia 97. A energia te move. Agora na energia. Night Session. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, sou uma ótima noite de quinta-feira pra você ligado na Energia 97, começando mais um Night Session especial com o Lucas Bochá. Fala, Lucas! Muito boa noite! Mais uma quinta-feira maravilhosa com vocês, hein? Quente, por sinal, hein? Nossa, quente. Ó, pra quem estiver ouvindo aí, estiver em casa no celular, tá rolando live no Instagram, @LukeBorchar, e também dá pra acompanhar ali no site da rádio. 97fm.com.br, simples assim, Lucas. Muito bom, vamos começar? Fino da House Music no ar, sobe o som, Lucas Bochar na área, hein? Night Sessions. Back to find myself. is behind. One day I hope you find someone who loves you too. So you'll let me be, and you'll forget you ever had a bruised and broken heart. Can't forget, can't forget. Dragging the ghost back in the night when you're driving me away. You keep on hounding me, you keep on finding me. You keep on trying me, I can't get away. You keep on hounding me, you keep on finding me. You keep on trying me, I can't get away. Thank you.